Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Presta atenção, ouvinte do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem, porque hoje nós vamos falar de um assunto que eu não sei absolutamente nada. Nossa, que déjà vu. Porque hoje a gente vai falar sobre candomblé, mas relaxa que temos um especialista. Eu sou o Andrei Fernandes, o host que divide opiniões. Pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo mestrando. Como já dizia, carrapicho. Bate forte o tambor. Porque eu quero tique, tique, tique, tique tac. Bate forte o tambor. E toda vez que você fala isso, eu te imagino com aquele sutiã de coco. Bonita. Ilustrações, por favor. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Juliana Ponzilacqua. Eu gosto daquele podcast magicano, mas o host, menino, não presta não. Olha. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Lívia Andrade. Como já foi dito antes, nem o host, nem a orelha deveriam estar ali, né? Mentira! Podiam trocar eles, tava tudo bem, coloca uns dois telemitas lá que tá, fica tudo ótimo. Não, porque a gente já ouviu mais de uma vez que a Lívia me representa nesse podcast. É, sim! Ou seja, a gente tá mal de ouvinte. Eu sinto muito. Temos aqui também nosso queridíssimo, nosso... polêmico, Rodrigo Grola. Eu quero matar o Crowley. De novo, caralho, parece que eu já tinha falado isso antes. Não foi alguma gravação aí? Biblioteca Kástica. Gravação da Biblioteca Kástica que a gente tá. Você quer matar tanto o Crowley? Você quer matar do avesso. Reverbera pelas dimensões. Olha, eu gosto de tabela, velho, mas aquele cara, mano. Para com essas porra, que aqui não tem Crowley, não. Aqui não entra telemita, não. Aqui o assunto é sério. Beijo, foco de pertinência. Para com essa porra aí. E temos aqui também o nosso convidado que vai nos abrilhantar com todo o seu conhecimento do candomblé. Estou olhando agora para seus olhos maravilhosos. William, por favor, se apresente. O meu nome é William, eu sou iniciado no candomblé Congo Angola. Meu nome de iniciado é Kesa Dianzambi. Eu sou iniciado pelo Tata Katu Vangesi. Eu não diria que sou um especialista em candomblé, eu diria que sou um estudioso que gosta muito do assunto. Apaixonado pelas religiões de matriz africana. Já tá melhor que nós. Alguém que é apaixonado pelo assunto e estuda já tá muito bom. Né? Opa, mas tá melhor que eu quanto pensando. Corta metade dessa mesa. Então é isso, gente. Vamos falar bastante sobre candomblé, essa religião de matriz africana que há muito, muito me interessa, só que eu não conheço nada, né? Eu estou ansiosíssima porque o que mais tem no mundo é de serviço com candomblé, né? O que mais tem. Então eu estou ansiosíssima, tenho várias perguntas, porque as pessoas são muito, e a real é, eu ia usar outra palavra, mas eu vou usar essa, preconceituosas com candomblé. Então, fala muita coisa, é muito achismo, as pessoas acham muito, acha que faz não sei o quê, acha que vai, e eu estou muito ansiosa por este podcast, por isso. Exatamente. Sabe quando você vai poder escutar esse podcast, Juliana Pozilacqua? Quando? Depois dos recadinhos, que a gente já volta. Oba! Olha aí. Chegamos aqui nos recadinhos do Magicando. Gostaria de agradecer muitíssimo a você por esse ano maravilhoso que tivemos aqui nesse podcast incrível, e que ele só consegue ser tão incrível por causa de vocês, ouvintes. 2018 foi um ano muito louco pra gente, que a gente teve um sucesso muito fora do esperado. E a gente gostaria de agradecer nesse último episódio de 2018. Mas não fiquem tristes, que 2019 a gente tá aguardando muita coisa. A gente vai tirar umas pequenas férias de pelo menos uma quinzena aí pra vocês, então não vai ter magicando aí na viradinha. A gente deve voltar lá pra meados de janeiro, ou finalzinho de janeiro, com um podcast que promete explodir cabeças. E é claro que eu tenho aqui um último recadinho do ano pra você. A última pré-venda da Penumbra tá rolando e você tá perdendo? Tô perguntando porque, ó, vai ser um livro grande, pesadaço, e você sabe que na Penumbra a pré-venda é frete grátis. Então aproveita que se você não aproveitar até o dia 6 de janeiro, você vai pagar o frete e é o frete de um livro pesado, né? Então o frete pode vir até um pouquinho salgado. Qual é esse livro, afinal de contas? A gente anunciou no episódio passado que ele é O Olho no Triângulo, que é nada mais nada menos do que a biografia de Aleister Crowley. Agora, biografia é biografia. Tem biografias boas, biografias ruins, biografias de pessoas que nunca conheceram a pessoa, né? Claro que isso também não é impedimento, se a pessoa fizer uma boa pesquisa até vai. Mas aqui a gente tá falando, olha, essa biografia, ela foi feita pelo Israel Regardi. Você não conhece o Regardi? Ele conheceu a besta pessoalmente. E é mago por si só, né? Presenciou muito dos momentos em que ele relata no livro, né? Então ele é uma biografia completíssima pra você. Gostando ou não do Aleister Crowley, amando ou não o Aleister Crowley, cara, ele é uma pessoa interessantíssima pra você saber mais e até embasar melhor a sua crítica ou o seu elogio, né? Referente a essa pessoa que, acredito que eu posso falar aqui com uma certa segurança, mudou o ocultismo contemporâneo da maneira como a gente vê hoje, pelo menos ocidentalmente falando, né? Ele influenciou muita gente, liberou muitas informações que não tava aberto a público e coisas nesse sentido, né? Sem falar que sua vida do cara é uma loucura completa, né? Com guerras mágicas, né? Invocando capiroto no deserto. Várias tretas, muita coisa legal. Então fica aí a dica pra você. A pré-venda desse livro do Israel vai até dia 6 de janeiro, galera. Então aproveita esse final de ano pra se dar um presentaço. O frete é grátis pra todo o Brasil até a pré-venda acabar. Aproveite O Olho no Triângulo aí pra você. E falando sobre tretas e rolê do Kleber, que tem tudo a ver com o Crowley, a gente vai fazer uma espécie de Aconteceu Comigo do Magicano. Pra você que não escuta o Mundo Freak, a gente tem um bloco lá que é o Aconteceu Comigo. E às vezes a gente separa um programa só pra ler os relatos malucos dos nossos ouvintes. No caso, quando eles veem alguma coisa, acontece alguma coisa, eles mandam e-mail pra gente e a gente opina lá, né? E a ideia é a gente fazer algo parecido aqui. Só que ao invés de um Aconteceu Comigo, vai ser um rolê do Kleber. Exatamente. Você se meteu no rolê do Kleber? Fala com a gente vai dar nossa opinião, a gente vai dar bastante risada, né? Com bastante respeito, obviamente. Você vai mandar para contato@magicando.com.br. Lembrando que magicando é com CK, tá bom, gente? Se você tiver alguma dúvida, entra no nosso site magicando.com.br e entra lá, deve ter uma aba contatos ou até mesmo no post desse episódio. Eu vou deixar o endereço para você entrar em contato com a gente, tá bom? Aí você coloca no assunto rolê do Kleber e manda para cá que vai ser selecionado pra gente fazer um especial, um programa só da gente dando umas risadas, né? E lembrando, né? Rolê do Kleber é muita gente liga, a gente vai sair pra algum lugar e vai dar problema. Não necessariamente vai isso. Pode ser um rolê que deu errado, mas pode ser algo que ficou em casa, pode ser a história de um amigo, pode ser aquelas histórias malucas, esquisitas, insólitas que aconteceram com você enquanto você praticava magia ou enquanto você tava dentro de um rolê mágico aí que tava rolando, beleza, gente? Então é isso, bora lá pro último episódio do ano, que esse ficou excelente. Até 2019, meus queridos. Bora lá! Candomblé, galera, não. William, por favor, que eu só vou começar com você hoje nessa mesa aqui, que eu não quero olhar nem pra Lívia, nem pro Kelly. Rasgar uma seda rápida aqui? Não. Rapidinho. Tá. O resto da mesa apoia? Apoia. Okay, vai lá, vai lá. Que o William, ele tá no nosso hall de consultas, né? Não podemos esquecer de dizer isso. O que nós temos aqui, você que tá ouvindo a gente, você ouvinte, tá achando que aqui é irresponsável? Tem nada irresponsável aqui, não. A gente tem um grupo de universitários que estão parte desse plano e parte fora. Tá, a gente é responsável sim, a Lívia tá fazendo sinal. Mas não é que a gente é responsável, que a gente tem pouca responsabilidade. Melhorou? Ok. Que nós não tiramos as coisas do cu, como o nosso amigo Crowley. Várias coisas das quais a gente fala aqui, a gente tem gente pra dar consultoria. Se elas estão tirando do cu, aí, é um problema delas. Também já não é problema, não. Aí a culpa não é nossa, exatamente. Uma fonte, duas fontes já é muito, né? É. Pra trás. E essas pessoas, em três frentes de religiões de matriz africana, relacionados à religião africana, nós temos pessoas de alto gabarito. Uma delas... Calma aí, alto gabarito, tá bom, gente? alto gabarito. Uma delas, que é a nossa consulta para questões de Umbanda, que é o Sr. Elton, que vocês não conhecem, mas ele nos ajuda. Maravilhoso, Elton. Já foi na... A Ju e o Grola já frequentaram giras, né, e coisas organizadas por ele. Faz assim. Umas macumbas lá pra nós. O cara manja de umas macumbas muito louco, cara, é bom pra caralho. Qualquer problema é com ele que você resolve, não é nem com a gente. Beijo. Beijo pra Rosa Caveira, meu amor. Rosa Caveira, amor da Ju. Vários pintos não vão subir mais, é culpa disso. O outro é nossa questão para a IFA, né, que nós temos nosso amigo Marcos Valadão, vulgo Nazi, nosso brother. A gente bebe das biritas dele, frequenta a casa dele. Frequenta a casa dele, fica falando mal dos outros. Drop names, né? Drop names, ele só vai jogando as bombas. Só. E a gente, ó, manja de tudo. O cara tá aqui ao alcance do zap zap, manda as gifs de tio, né? De, bom dia, família, que Deus te elimine. Tá lá, a gente fica trocando essas coisas. Deus te elimine. Nossa, e o terceiro membro desse panteão para consultas de africanidades, né? É o senhor William que está aqui sentado. Esses belos olhos. Esses belos olhos. O cara que nos ajudou a montar, a palma ajudou. A pauta como, de fato. Ele fez. Mesmo fez a nos ajudou a fazer tudo. Se a gente não falou bosta no nosso evento do Nazi, foi graças à participação ativa do Mano Willis, que está aqui presente, né? O senhor William. Então, é alguém que nós gostamos muito, que manja pra caralho. Admirem. Show de bola. Então, ó, William, já encheram tua bola aqui. Agora tu vai ter que comemorar isso aí. Vai ter que manter essa bola alta, hein? É, vai ter que... Vamos lá. Antes de qualquer coisa, porque você sabe que tem gente que não aceita muitas vezes outras visões, né? E eu entendo que várias dessas religiões, como sendo descentralizadas, elas têm muitas diferentes formas de pensar, muitas filosofias diferentes, que às vezes até às vezes convergem, outras vezes... né, destoam, né? Como é que funciona pro candomblé? Existe um Vaticano do candomblé? Não, o candomblé é uma religião muito descentralizada. Ela é muito dividida, primeiramente, em nações. E dessas nações, cada nação tem suas famílias. Entendi. Os africanos foram trazidos na... acho que a maior diáspora forçada da história, a vinda dos escravizados da África pro Brasil. Esse processo durou mais de 400 anos e começou pelos africanos vindos do Congo. Os portugueses começaram a comerciar com o Congo, diversas coisas, incluindo seres humanos. Esses foram os que chegaram aqui primeiro. Pela distância geográfica e pela distância temporal, eles foram também os que mais esqueceram as tradições da África. Por ter chegado aqui, tá mais tempo. Tá muito mais tempo no Brasil. Eles acabaram absorvendo muito do cristianismo. Eles eram forçados, eles eram batizados na saída do porto. Eles eram batizados lá ainda? Eram batizados lá. Caralho, achei que era aqui. Caralho. Eles faziam, já tinha um padre com água benta, nossa, batizando em fila. Tipo carne kosher, que vai passar. Boa analogia, né, cara? Dava um nome católico pra eles, batizavam, faziam eles dar 7 voltas em volta da árvore de esquecimento, pra eles esquecerem da terra deles. Que filha da puta. Embarcavam no Brasil. Meia dúzia daqui é José, meia dúzia daqui é João. E as mulheres são tudo Maria. Beleza, então, mas como é que veio isso? Veio todo mundo junto? Porque muita dessa coisa da escravidão, que o pessoal não entende, muitas vezes, ou pelo menos não tem um pouco dessa noção. Por exemplo, no Brasil, os escravos que vieram pra cá eram de um, hoje considerado país, né? De uma região. Para os Estados Unidos já era de outra região, por exemplo. Sim. Como é que funciona isso? Isso tem reflexo no candomblé de alguma forma? Cada região do mundo... No Novo Mundo, veio predominantemente um grupo étnico. No Brasil, predominou os Congo Angola, depois os Dalmeanos e depois os Yorubás. Quem trouxe os orixás para o Brasil foram os Yorubás. Isso foi o mais recente. Então, se você for pegar Quilombo dos Palmares, que tem vários filmes que falam do Quilombo dos Palmares, que fala Xangô, Ogum, não existia Ogum no Brasil ainda. Ogum ainda não tinha chegado aqui. Não chegou, não estava na mala ainda. Zumbi dos Palmares. Zumbi é o nome banto. A maior nação de candomblé, em quantidade de pessoas que vieram, é a nação Congo Angola. Que foi também a nação que começou no Brasil, o primeiro culto a caboclo no Brasil foi feito pelos Congo Angola. As nações é aquele Jeje, Angola, Aketo e Inagô, é isso? Isso. Mas são só essas quatro? São o candomblé dividido primeiro nos Congo Angola, depois nos Dalmeanos, que no Brasil eles foram chamados de Jeje, depois os Yorubás. Os Yorubás que eles chamam de Nagô. Nagô. Existia uma rivalidade entre os Dalmeanos e os Yorubás. Os Yorubás chamavam os Dalmeanos de Jeje, que significa estrangeiro. E os daomianos chamavam os yorubás de Nagô. E no meio desse bala de gato todo, tinha uns que eram muçulmanos também, não tinham? Tinha, que são os africanos islamizados. Mas eles vieram, mas eram de uma região específica também ou não? Mais do norte da África, porque os... Que é onde tinha mais acesso, né? É, os islâmicos vieram lá ali do... E começaram por cima. Sim, sim. E só pra dar uma parada assim, uma hora um dia a gente vai falar sobre voodoo aqui também, né? Que no Brasil, acho que só no Maranhão que foi uma galera do Benin pra lá, que é uma galera que levou um pouco do voodoo. No Maranhão acho que tem uma coisa forte. Sim. Mas, se eu não me engano, o voodoo ele foi mais pra... Estados Unidos, Haiti, Cuba... Haiti e Cuba pegou uma galera lá, né? E depois do Haiti... Cuba teve muito iorubá também, não teve? Cuba teve muito iorubá e teve muito banto também. É, teve muito pessoal do Congo lá. Só que como veio depois e veio mais... acho que a gente até conversou na parte de Fá, que foram muito dos chefes espirituais para Cuba. E para cá, pro Brasil, acabaram indo poucos. Ah, é verdade que uma coisa que o Nazi... Então ele falava, né? Falava assim, que achava engraçado que os babalô, né? Uma boa parte dos babalô, chefão mesmo, foi pra lá e parece que pra cá veio a galera que mais seguia, né? Uma galera que praticava como fé e não tanto quanto sacerdócio, né? Sim, A galera que tava em Nova Orleans vinha de onde? Porque trabalha-se muito com voodoo. Então, New Orleans, o problema de Nova Orleans é porque quando teve a Revolução Haitiana... A galera fugiu pra Nova Orleans. Tá. Quando os haitianos começaram a matar tudo quanto é branco que aparecia pela frente, eles correram e aí acabaram levando também, porque os brancos estavam praticando o voodoo também, né, na época. Mas foi pra lá também, lá já tinha escravos, foram alguns. Tá? Mas a grande migração do voodoo pra lá foi por causa da Revolução Haitiana. Então, rapidamente, a galera do orixá, ela vem depois dos primeiros escravos. O que tinha antes? O que tinha antes era o culto ao Bakulo e a Inquice. Bakulo seria? Ancestrais. Inquice também. Inquice, ele é o protetor da tribo. Vocês já devem ter visto a imagem de daquelas estátuas cheias de prego. Sim, sim. Dá até medinho. Olha só. Medinho. Aquilo lá é o Inquice. Inquice é como se fosse um receptáculo da magia. Aquilo é preparado magisticamente para proteger a tribo. É tipo um totemzão, né? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta que, pelo visto, você também tem muito desse conhecimento histórico que, pra mim, é muito caro, principalmente porque existe um problema sério aqui no Brasil, é que muito pouco se conhece quanto à cultura africana. E quando eu falo africano, obviamente, não o país África, né? É todo um continente que tem várias regiões e uma riqueza. Não existe o país África. África do Sul. A África, ela é muito... Ela foi dividida, como a gente conhece hoje, pelos europeus. Na régua. Ah, isso aqui fica com a Alemanha, isso aqui fica com os portugueses. E as divisões, essas divisões causaram muito problema, porque eles costuraram muitas vezes povos que não se davam bem numa mesma nação. Aí aconteceu muito conflito étnico dentro da África por causa dessa aproximação forçada em países. Existem países que têm diversos povos, com diversas línguas. Sim. Guerra civil, quase todos, né? Todos. Observação da linguista. Existe num lugar da África onde os alemães chegaram que existe um dialeto que, se você traduzir o nome dele ao pé da letra, se chama alemão de cozinha. Que era assim: as donas queriam se comunicar com quem fazia comida, com quem cuidava da casa, e elas ensinaram algumas coisas para essas moças que trabalhavam para elas. E hoje por exemplo, se você conhece o Die Antwoord, eles são exatamente dessa região, então quando eles falam a língua deles, é uma mistura muito louca de alemão com a língua local, e aí você consegue pegar coisas do alemão, palavras, estruturas do alemão, justamente porque... Mas era coisa muito simples, coisa muito direta, mas isso impactou muito. Uhum. E porque aí... não era uma coisa tipo assim, eu não vou aprender para conversar com a patroa. Bichão! Então, soco na cara, chicotada na... E uma das coisas que o pessoal não entende em todas essas várias discussões, mas a gente não vai entrar muito nisso aqui, mas eu queria puxar algo que é bem crítico com relação a isso, que é o seguinte. Houve, como você falou, aquela coisa do catequizar o pessoal antes de ir, passar na árvore pra esquecer o lar, né, a região em que vinham. Rolou muito isso, que talvez seja um dos pontos mais traumáticos que a gente vai falar sobre qualquer debate racial aqui no Brasil, que é essa coisa do esquecimento da própria origem, né? Que houve essa destruição cultural, porque foram transformados em animais de carga, praticamente, o negro nessas regiões. Não é nem uma destruição, é uma negação de registro. Como é que funciona? É? Tipo assim, então assim... Para esse, houve um vácuo aí, então, e foi colocado... Como é que o candomblé hoje e o quão próximo é de uma matriz, assim, mais próxima, assim? Qual é a diferença que você poderia dizer? Ah, 90%? 50%? Não. Chuta alguma coisa. Eu acho que tem uma coisa pouco. Importante. Assim, o candomblé, assim como a Umbanda, eles são religiões brasileiras, certo? São religiões brasileiras de matriz africana. Tá, mas não então, por exemplo, o que se praticava na África não é candomblé. Não, a palavra candomblé, assim como a maioria das palavras africanas inseridas no português brasileiro, são banto, com Angola. Se falar quitanda, quimbanda, umbanda, bunda, dendê, bunda, são todas palavras que vêm dos bantos. O quanto isso está próximo do que era? Muito, principalmente para os bantos, muito pouco, por causa dessa distância cronológica e geográfica que causou a diáspora. Como os iorubás estavam muito mais próximos cronologicamente, eles mantiveram muito mais. Os dalmeanos, que são os jejes, eles estavam ali no meio termo de espaço cronológico e eles mantiveram, mas como eles vieram muito menos em quantidade... A cultura se perde. E também o candomblé jeje, ele é o mais difícil, mais trabalhoso, ele exige algumas coisas mais... Exige poço, áreas de mata. É o candomblé mais trabalhoso. Iniciações mais longas. Eu até consigo imaginar isso também. Corrijo se eu estou errado. Mas, por exemplo, essa parte do candomblé jeje exigia essas coisas mais naturais, mais rupestres, né? Naturais, mais fechadas. Até porque o Brasil era muito menos... industrializado não, né? Menos cidade, menos vilas. Então isso é uma coisa mais fácil de você... O Brasil é um país agrário, né? Não é mais, cara. Não, tô falando nessa época. Era um país florestal. É, uma fazendona, né? Era gigante, era uma floresta fechada. Mas então acho que por isso também era mais fácil você ter acesso a essas coisas, né? Com o tempo acaba simplificando um pouco, porque você perde até o acesso a essas coisas. Eu tenho um colega, você pode até me dizer, uma amiga que ela é de culto... Eu não me lembro o que ela é do candomblé, mas não lembro qual que é a parada. Ela fala que às vezes a entidade deveria trabalhar com tal coisa, mas não tem mais acesso a essa coisa. Então eles até pedem desculpa, falam o que tinha e tal, pra quando você não acha mesmo algo. O africano se adaptou muito, e o africano se adapta muito bem à situação. Ele não, a gente que às vezes quer fazer a coisa igual na África, o africano não, ele faz... Com o que tem. Aquilo que ele tem, ele não fica preso. De coração, né? Tanto que o africano, ele acabou adotando a religião cristã, muito por imposição, mas também por... Assim, tem um livro do Pepetela que eles falam assim, a rainha Zinga, ela se batizou na igreja católica para pegar a magia do europeu. O padre falou, isso que é absurdo, europeu não tem, católico não é magia, católico é religião. Aí o cara falou, olha, me desculpa, mas um cara que anda em cima das águas e cura a gente com lama, isso aí pra mim é magia, eu quero. Foi. Tem um brother também, o Jason. Braço Jason, que não tá ouvindo a gente. Ele também estuda essas paradas. Ele falou justamente sobre isso. Diz que alguma região, que eu não vou lembrar o nome agora porque eu não sou bom como ele, citando que começaram a cultuar. Ah, vamos conhecer Jesus que cultua? Como é que é? Pão, vinho e vambora? Porque tá funcionando pros brancos? Então vai funcionar pra nós também. Aproveitar. Vem pra cá também, né? Que sim. É essa coisa da mistura mesmo. É tipo caoísta, então? Olha aí, não foi o Perna que fez a magia do caos. Não foi o Vinícius que falou, não fui eu que falei. deixa eu entender uma coisa então, William, peraí. Então a gente tem, sei lá, tem pelo menos quatro nações, certo? Quem trouxe os orixás pro Brasil foi o Urubá, que é Nagô, certo? Mas os outros candomblés das outras nações hoje tem orixá também? Alguma coisa de... Algumas nações se misturaram, que eles chamam Jeje Nagô. Uhum. Que eles cultuam orixá e vodum. Tá. Mas eu nunca participei dessa... Nunca fui nenhum Jeje Nagô. Eu sei só que existe casas que cultuam essas duas divindades no mesmo espaço. Vamos lá. Na Umbanda existe algumas vertentes que elas são mais populares. Existe tudo hoje em dia, né? Como não tem essa origem de nações, provavelmente, tem de tudo. Isso aqui é Brasil, meu amigo. É tudo misturado. Não tem um papa pra falar, é isso ou aquilo? É, não, o candomblé também não tem, mas pelo visto parece um pouco mais organizado. É importante eu quero dizer isso. Não tem um papa na Umbanda. Ah, não tem? Não tem. Tem várias linhas diferentes, inclusive. É, não. E deixa eu falar. Tá falando verdade, cara. Deixa eu falar outra coisa. E mesmo no catolicismo que tem um papa... Tá os católicos que falam isso com ele. Tá os arautos do evangelho ali... Conversando com o capeta. Mas tem uma questão também que é um raciocínio aqui. Me corrija, William, se eu estiver errado. A Umbanda, ela não tem um papa, mas, por exemplo, no candomblé não é dando juízo de valor. É só um detalhe que eu quero observar e ver se é isso mesmo. Mas no candomblé, por ter essa coisa muito forte de tentar manter tradições, né, manter raízes, você acaba criando uma ortodoxia mesmo sem um papa falar é isso ou é aquilo. A Umbanda acaba teve mais adaptações, eu acho, ao longo do tempo. Hoje em dia tem de tudo, né? Banda de tudo, né? Teve mais adaptações ao longo do tempo, talvez por causa disso. Vamos lá. Vamos separar aqui pra quem tá perdido aqui, que eu comecei a me perder. A me perder. Umbanda não é candomblé. Não, mas não. Que não é quimbanda. Não, vamos não. Deixar bem claro isso. Diferenças. Assim, umbanda, quimbanda e candomblé com Angola são muito próximas. Quando você pensa em Angola. Não, porque você pensa em tradições de Angola. Okay. A diferença entre a umbanda e o candomblé se desenvolveu principalmente na Bahia. Candomblé Congo Angola, principalmente na Bahia, pelos bantos. E a Umbanda se desenvolveu no Rio de Janeiro e São Paulo no ambiente urbano. Bacana. Mas a prática ainda tem aquela diferença que no candomblé não se incorpora entidade, só se incorpora orixá, certo? Errado. No candomblé... Tem entidade também? Principalmente errado! O caboclo. Ela é muito importante no candomblé Congo Angola. Calma aí, rapidinho. Errou! Mas o caboclo dá comunicação também ou não? Dá comunicação, conversa com as pessoas. O caboclo do meu pai de santo, todo sábado que ele tá no Inzo, Inzo é casa de candomblé, todo sábado ele atende as pessoas, os filhos da casa, conversa, dá passe, dá conselho. É, tá. Que legal. Então é uma versão, uma linha de candomblé que é muito próxima a esses dois, porque tem casos de candomblé que eu já disse, eu ouvi dizer que, não tem, não que a galera tem, chama de catiço, inclusive, fala assim. O orixá fala que não tem entidade, aqui é só orixá. Assim. E orixá não dá comunicação, né? Uhum. Orixá seria a divindade, né? Não... Isso, a divindade isso. Não traduz, a divindade, a força da natureza não traduz em palavra, né? Sentido, né? Não faz muito sentido, né? Entrar a força da natureza em você, explode, né? Entra o prepúcio dela. Rapidamente, tem aquela coisa também que a Umbanda não tem corte. É. A Umbanda não... Já tem algumas que tem. Sim. A Umbanda chegou... Explica aí o que você falou. O que é corte? Explica para as pessoas que corte não sabem cabelo, o que é isso. Corte de roupa. Não, para, Kelly. Você vai confundir o pessoal. O corte é o famoso sacrifício animal, né? De animais. Sangue. Ah, muito obrigada. Com sangue. Né? Nós agradecemos. As linhas mais populares, não, você não vê isso. Pelo menos. Assim, a Umbanda começou... Tem gente que considera que o Zélio é o marco zero da Umbanda para toda a Umbanda. O que existia antes dele... Não era Umbanda. Não é todo mundo que segue esse pensamento. Pra mim, a Umbanda começou com os bantos. Legal, bacana. E o sacrifício de animais, tanto no candomblé quanto nas macumbas cariocas, ele tinha um sentido muito alimentar. Você tinha comunidade. Você não tinha açougue, principalmente os africanos... Os africanos, os descendentes, incluindo brancos que tinha nem dinheiro, marginalizados, nem eles criavam a galinha deles, sacrificavam davam uma parte dos ancestrais, que é o sangue, comiam a carne. Sim. Não tem o sacrifício de animais, não tem essa coisa terrível de largar um bicho morto no encruzilhada. Isso é, na concepção africana, isso é inadmissível. É uma das coisas mais absurdas que são mal entendidas. A respeito de maus práticas dos próprios... Então a gente precisa fazer um episódio só sobre isso, né? Sobre sacrifício? Não. Sobre isso. Se não é Umbanda que faz isso, talvez nem candomblé, quem é que faz? São maus sacerdotes, pessoas que às vezes nem são iniciadas. que larga na galinha. Que larga o bicho inteiro. Isso aí não existe. Tá, mas isso é muito popular, né? E de certa forma você... Infelizmente. Mas a pergunta é, isso é muito popular ou foi feito muito popular para assustar as pessoas e afastar as pessoas da religião? E tem um outro detalhe também que eu acho que é legal levantar assim, que às vezes nem é tão popular assim, mas como é uma coisa impactante, choca e acaba sendo citado bastante. Isso tá impregnado, lá vai a língua de novo, isso tá impregnado na nossa língua, com expressões como chuta que é macumba, devolve pro mar a oferenda, coisas desse tipo que são carregadas de muito preconceito. Aí eu vou fazer uma pergunta, devolve pro mar a oferenda não significa que veio voltar pra, tipo, ok, essa oferenda veio bater na areia, tipo, volta lá pra onde você devia ter ido. Então, mas é tida como mal hoje, né? Do tipo, ah, eu joguei no mar porque eu não quero. Por que não, que tá voltando? Não. Quando você oferece pra Iemanjá, tem que parar. Tá bom, isso é o correto. Eu tô dizendo que que as pessoas interpretam hoje, ah, volta pro mar, oferenda. É tipo, sai daqui, não quero mais te ver. Exato. Entendi. Tem um sentido negativo que algumas pessoas tratam. Mas então, então, tipo assim, não existem diferenças claras entre Umbanda e Candomblé, é isso que eu tô entendendo? Não existe... De uma perspectiva... A partir do Zélio, existem diferenças bem claras. Okay. Por quê? O Zélio começou a fazer uma Umbanda branca. Quem é o Zélio? Zélio Fernandinho Moraes é um carioca que frequentava Centro Espírita e começou a ter... Centro Espírita kardecista. Kardecista. Começou a ter manifestações que não eram bem aceitas no... pelos espíritas. É aquela coisa elitizada, não era tipo alguém, um doutor, né? Doutor Fritz. Não era de branco. Não, o espírita fala assim, esse não é um espírito evoluído. É, exatamente. Não pode tremer na hora que entra. Gente... Tem que ser muito, muito monóculos. Do monóculos da cartola. Eu tô vendo minha avó cadercista falar: isso não é o espírito evoluído. É assim mesmo, mas não tô, até hoje assim. O caboclo das sete encruzilhadas. Que não seria um caboclo, ele foi também um caboclo, mas também seria o padre Gabriel Malagrida. Teria sido esse padre numa encarnação, um caboclo em outra. E aí, já que não me aceitam aqui, vou montar outra parada. Eu vou montar uma. Com jogos e prostitutas. Que isso? Não, é só a frase, eu tô dizendo que tem. Cuidado, que as pessoas ouvem, aí elas estão lavando louça, passando pano no chão, estudando e ouvindo podcast, aí depois vem reclamar que a gente não, mas vocês disseram que o cara criou prostituição e jogo. Não. Cuidado, seria muito legal. Não. A partir do Zélio teve uma separação entre a macumba e o que eles chamaram de Umbanda. Aí tem gente que não aceita qualquer coisa feita antes do Zélio como Umbanda. Entendi. Eu considero que a Umbanda vem de antes. Sim. Não existe um ponto pacífico nessa questão. Não existe ponto pacífico nessa questão. Entendi. Eu vi muita gente comentar que, tipo, Umbanda é candomblé de branco. Não, porque Umbanda também é coisa de preto. Então, deixa só ver. Obrigada. Se eu entendi uma coisa aqui, deixa eu só sintetizar na minha cabeça. De uma perspectiva do Congo, que é o Congo que você estava falando que era a tua linha. Sim, Congo Angola. Congo Angola, as diferenças entre Umbanda, Candomblé e Kimbanda, elas são um pouco borradas. Apesar de serem coisas razoavelmente independentes, elas têm ligações. Elas têm ligações no, na sua origem. Na sua origem, principalmente. Na prática, há ligações? Ou você consegue diferenciar bem uma prática? Ah, isso aqui é um Kimbanda, isso aqui é um Umbanda, isso aqui é um Candomblé. Hoje em dia dá pra diferenciar bem. Hoje em dia você consegue perceber. E aí... Mas o seu caboclo de Umbanda pode vir... Meu caboclo de Umbanda vem também no Candomblé. Sem problema. Ok. Não tem a multa? Opa, te peguei lá na Candomblé, hein? Mas, cara, tem erê manifestando em igreja evangélica de boa. É isso que eu ia perguntar. O pessoal tá indo em qualquer lugar. Tá indo onde tá animado. O sangue chama, né? Mas isso é interessante, porque eu até gostaria de fazer um pouco dessa levantação que a gente... Levantação. Essa levantação porque... Cara, eu acho que isso é de uma riqueza que muitas vezes as pessoas gostam de categorizar coisas e colocá-las em caixinhas, né? O famoso... Cartesianismo. Sim, o cartesianismo. Isso é uma tristeza, cara. Quando eu entrei pra essa parada toda, eu achei que era tipo um bestiário de D&D, tudo organizadinho. Tá? É uma porra nenhuma. Caralhada. Por isso que faz tanto tabela, tá ligado? O Grola faz tabela. Então, eu andei vendo recentemente um certo apêndice de um certo livro do Crowley, que fala sobre... Geografia do astral. Ah, é. Sim, tem um lá. Cara, não é assim. Não é assim. Cara, não tá organizado. Não. Deixa a criança achar que é. Deixa a criança... Deixa as crianças brincar. Segunda parte. Segunda parte da minha questão aqui pra organizar a parada. Então, a Umbanda, que a gente falou um pouquinho, fala sobre diferença. O Andrei tinha levantado que a principal diferença seria talvez o corte. É, foi o que eu sempre... Né? Que é o sacrifício de animal. E aí, o William falou aqui que existe hoje em dia, não tem o corte na Umbanda, mas na Umbanda atual. Porque se você for levar o que ele considera a origem da Umbanda, que não é o Zélio, seria um ponto de virada, mas a raiz da Umbanda seria uma coisa mais antiga que a africana, né? Obviamente. Seria a macumba carioca, que é assim, marginalizado no Rio de Janeiro. Sim. Existe? Ainda existe. Todo mundo começou a adotar o nome Umbanda, porque como o Zélio deu esse ar de branco para Umbanda, as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de respeito. Então o nome Umbanda ficou mais... Porque é de branco. É claro que tem mais... Quando o branco foi lá e meteu a mão, né? Que face palm que eu dei aqui agora. Puta merda. Não, é, faz sentido. Como o Zélio também era militar, ele começou a... De família militar, alguma coisa assim. Que ele botou ordem na parada. Falou, agora começou vai ter... A pessoa começou a respeitar um pouquinho mais, os brancos começaram a fazer. Então esse nome Umbanda ficou mais forte, todo mundo virou Umbanda. Antes, entendi, ninguém se preocupava em denominar aquilo que fazia. Eu fazia meu rolê aqui. Era uma pessoas chamavam de macumba, muitas vezes pejorativamente. Porque macumba, caso o pessoal não esteja sabendo, já que eu sou a orelha aqui, eu vou explicar. Macumba é um instrumento... Musical. É um reco-reco. Há controvérsias sobre isso. Há controvérsias? Então me explica. A palavra macumba, ela tem diversos significados. Ela pode ser esse instrumento musical, que foi a versão mais difundida no Brasil. Ou ela pode significar o barulho do leão. Pode significar também o reco-reco faz um... Não faz isso, não. Não, isso aí é o Costinha. Eu tenho um livro, até eu passo depois isso traduzido. Também pode significar... as línguas africanas, elas não têm... As línguas bantu, elas não fazem o plural no final da frase. Você fala os bantu, porque bantu significa plural. Intu, pessoa... Bantu, pessoas. Uhum. Ma é um prefixo que indica plural. Então, as cumbas. São uma reunião de cumbas. Muitas cumbas. Uhum. Cumba é uma pessoa venerável. Entendi. Que legal. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu tenho uma série de traduções para essa palavra que eu não consigo lembrar de cabeça todas elas, mas... Que é cultura. Que tem informação. Exatamente. Era que eu não terminei de organizar. Tá. E aí, então, a gente pegou essa parada do Zélio ter sido o ponto de virada e a branquitude da coisa louca tal, né? E aí tem outra questão que a gente também tinha falado aqui, que já foi esclarecido, que apesar do candomblé ter aparentemente, não vou dizer prioridade, mas é orixá é o que manifesta mais do que as outras entidades, ou não? No candomblé, Queto, só se manifesta orixá. Aham. Uhum. Se você pegar as casas mais tradicionais, que são a Casa Branca do Engenho Velho e o Cantuá, que são as duas principais casas de referência de Queto, só se manifesta orixá. Se você pegar o Axé Oxumaré, também é uma casa de Queto, também se manifesta caboclo. Olha que legal. Mas você não, tem, específico. Não tem todo aquele leque de entidades que tem na Umbanda. Não. É só caboclo e... No Oxumaré, que eu saiba, só acabou. Sem guerreiro mongol, cigano e... Astronauta. No candomblé com Angola, você pode ter um leque maior de entidades. Mas vamos... Astronauta, eu acho que ainda não tem, não. Não tem um Astaxerã? Devia, um dia a gente vai pegar um Astaxerã. Mas deve ter caso de um bando manifestando Astaxerã. Não tem, mas tem centro espírita que tem. Muito branco, centro espírita aqui do outro lado da rua tem vários. Entendi. Cara, quando eu ver um Astaxerã em um bando, eu vou ficar muito feliz. Ele vai vir e falar. Quero conversar com aquele ali. Chama aquele ali, ó. Aí eu vou falar. Tem a Xeliana da vida, né? Ah, tem a Xeliana aí na vida. Beijo. Bacana, beijo, Robson. Vamos pra frente. Tá, então, beleza. Vamos entrar agora de cabeça na questão do candomblé. Eu vou pra uma... Como é que se chama a casa do candomblé? O terreiro. Terreiro é o nome que o pessoal mais usa. Mas pode ser Enzo, que é o nome casa. Enzo, aquele nome feio que estão dando pros filhos agora? Enzo e Valentina. Não? Enzo. Ah, tá. Enzo. Tá. Enzo. Uhum. Inzo, que é casa em Kimbundo, Kikongo. Ilê, que é casa em Yorubá. e ler. Eu tô acostumado a ouvir ler também. O pessoal fala mais e ler. Uhum. A gente, como Angola, fala Inzo. Aí roça, terreiro. Eu tô acostumado a ouvir por ilê mesmo. Essa minha amiga, que eu acho que ela é de... tem uma amiga que eu já falei aqui. Casa de Axé. Casa de Axé. Ela chama... Já ouvi Casa de Axé, já ouvi ilê. E ela falou que não... No final das contas, quando você quer passar um pano, você fala que vai no centro. Quando você quer deixar os outros comentários, você fala que vai na macumba. Tá tudo certo. Todo mundo entendeu. Quando você tá com o brother do rolê, você fala que vai no ilê, né? Entendi. Então, aí beleza. Aí eu chego em uma dessas casas. O que que faz lá? O que que eu vou encontrar? Tem essas quatro nações. Como é que foi? Porque, por exemplo, a casa de Umbanda, de todas que eu fui, obviamente não fui em todas, mas geralmente tem um lugar que é reservado pro público, aberto, né? E tem um local separado que é pra a galera, os cavalos, né? As pessoas que vão incorporar. É, para as pessoas que vão, que estão na assistência, né, que vão ajudar. Tem um altar, né, provavelmente a pessoa que está no comando, uhum, da casa. Aí tem a, geralmente pode ter uma festa ou não, ou uma questão de consulta, vai chamando as pessoas, a pessoa vem, ah, eu tô com problema X, ah, você faz isso, aí a pessoa volta. É isso, é um bando que eu frequentei. Tem a galera que toca, que fica ali sempre no cantinho. Tem, pode tem esquecer. Tem a galera que às vezes pode ser uma vitrolinha tocando. Jura? Não, tem que ter um tamborzão no final. Não tem que ter um tamborzão? Ninguém tocando na hora? Eu nunca vi vitrolinha, não, bicho. Eu nunca vi terreiro com playback, não. Playback? Playback é coisa de crente, pô. Então, beleza, tá. Whatever, tá. Às vezes eu não prestei atenção o suficiente. Mas vamos lá. O que que a pessoa vai entrar numa casa de candomblé, o que ela vai encontrar? Essa estrutura mesmo? Ela pode ir num dia de festa pública ou pode ir como consulente. Se ela for num dia de festa pública, vai se tocar para todos os orixás. Não há consulta, não há muita interação entre os orixás e a assistência. Os orixás, inquices e voduns, a gente canta para cada um deles, eles vão vindo, apresentam a dança, trazem o axé, trazem o ingunzo deles. Ela vai encontrar o orixás, inquices, voduns, uhum, dançando. Não tem muita interação entre o público e as divindades. Eles vêm, apresentam a dança deles, apresentam o axé, o ingunzo, e é feita a refeição sagrada, que é distribuída entre toda a comunidade, e é mais ou menos isso. Se a pessoa quiser ter uma consulta, ela vai num dia que não tenha festa pública, ela vai jogar búzios com o Pai de Santo. Se a pessoa tem interesse de entrar no candomblé, a primeira coisa que ela deve fazer é jogar búzios com o Pai de Santo, ver qual que é o caminho dela, se ela precisa fazer alguma coisa pro santo, mas às vezes não precisa fazer nada, às vezes precisa dar um copo d'água e um obi, às vezes precisa fazer uma limpeza espiritual. Tem aquelas mudanças de vida, tipo, você não deve se envolver com tal coisa? Sim. Também nessa hora normalmente rola essas paradas? É mais no decorrer da caminhada. O susto não é na hora, né? Entendi. Na hora. Deixa então eu fazer uma pergunta. Então, de todos os centros de Umbanda que eu frequentei, é claro que tinham provavelmente momentos em que não eram públicos, né? Então eu posso estar falando aqui alguma bobagem, mas todos aqueles que eu fui, geralmente era voltado para uma consulta popular. O público vai lá, tá com problema, resolve o problema. Então, quer dizer que no candomblé existe esse momento que é de vocês, que é de... vamos aqui cultuar a parada que a gente curte, fazer uma festa só nossa... Comer, beber, sim, cantar, né? É uma celebração à ancestralidade e à comunidade. O candomblé nada mais é do que a reconstrução de uma aldeia africana no Brasil. Muito bom. O africano, ele perdeu a família dele. Ele perdeu... Então, o que ele podia fazer? Ele reconstruiu um núcleo familiar. Muitas vezes as famílias eram separadas, mandava a mãe para um lugar, pai para outro. Pegavam uma mulher e faziam ela ter vários filhos para servir de mão de obra. Aí eu vendia um filho pra lá. O candomblé foi uma forma de reconstruir a família no Brasil. As pessoas se... tanto que os termos é pai, mãe, irmão de santo. E assim, a maioria dos candomblés são em regiões periféricas. Que legal, cara. Então tem uma coisa de uma reconstrução mesmo de um grupo, comunidade. Uma comunidade. Que foda. Por isso que tratam tanto lá dentro também. Porque família é uma você junta dessas merdas. As pessoas criticam muito o sacrifício do animal. Mas elas não entendem que muitas vezes, na região do terreiro, é a única chance das pessoas terem de consumir alguma proteína animal. Nossa, nem tudo o terreiro consegue consumir. Então o pessoal faz fila no terreiro pra ir buscar um frango, pra ir buscar um bode, pra alimentar a família. Entendi. Muito, muito... É um relato forte, né, cara? Fora da nossa realidade, né? E olha que louco que eu acho isso, porque é bem prepotentezinho, né? É bem classe média urbana essa coisa de falar assim, ai, mas tá matando animal, que maldade, né? Pô, achando... Você que compra o frango em bandeja no supermercado, nem sabe de onde vem, acha que o leite vem da caixinha, que nem aquele comercial. Tem essa importante essa falar coisa. Isso, viu? E acho que é principalmente nesse ponto que eu queria chegar, porque as pessoas são muito preconceituosas com isso. E eu já ouvi gente da Umbanda dizendo, ah não, porque aqui, imagina, a gente não lida com matança, a gente já superou isso, como se isso fosse uma coisa a ser superada, sabe? É a mesma coisa que faziam com eles no kardecismo, né, cara? Não é digno da... Não tô falando que precisa fazer também, né? Tipo, é uma questão de escolha, né, cara? É que é uma questão de que quem faz tem seus motivos, não é? Não é uma questão de rito. Não é ser de sangue. Se o rito não tem, ok. Mas, enfim, observe as condições de por que o outro rito faz isso. O sacrifício de animais ficou muito marginalizado por causa da má prática. Sim, sim. De certos sacerdotes. Muitas vezes nem sacerdotes são. Eles viram alguma coisa, leram alguma coisa e reproduzem não sabem do jeito que... Sabe, eles não vão aproveitar aquela carne, eles vão simplesmente matar o animal para satisfazer uma pessoa que foi lá pedir amor de volta, emprego. A pessoa faz um showzinho. Não é nem ritualístico, às vezes é teatral mesmo. Teatral. Né? Corta um bicho lá sem necessidade e larga numa esquina. E isso acaba refletindo mal para quem participa do culto. Uhum. Porque isso não faz parte do culto do candomblé, esse desperdício de comida. Entendi. Então, da mesma forma como não tem ponto pacífico entre questões de Umbanda e Candomblé, dentro das casas de Umbanda também não deve ter muito ponto pacífico. Cada uma vai ter as suas regras, vai ter a sua liderança, eu né? Eu tenho uma questão que acho que vai entrar nisso quando ele tá falando também, e sobre a parada da liderança. Eu não posso acordar de manhã e falar, vou montar no terreiro. Como é que vem essa linhagem? De onde que vem essa coisa? Terreiro do que você quer montar? De... Acha cheirando. Não, eu quero montar um terreiro e falar que é Candomblé. Eu sei que eu posso fazer... Você pode fazer os cursos aí de um ano, e virar pai de santo, cara. Caralho, então, vamos lá pro Candomblé. Como é que é o processo de ortogação de poder, né? E mais do que isso, que também é algo comum, por exemplo. Até mais um anexo na pergunta que foi eu que fiz, anexou e eu vou anexar mais outra. O cara que faz curso de pai de santo, ele pode poder... Tipo assim, quem sou pra falar que o cara não pode, né? Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser, foda-se. Quer fazer uma foguete pra provar que a Terra é plana? Foda-se, tira o teu. É problemático um cara fazer o curso? Ah, sei tudo agora de candomblé, fiz o curso one-on-one, candomblé bonitão e eu posso montar minha casa. É tão simples assim? Eu acho que o candomblé não tem isso. Isso tem muito na Umbanda. O que acontece é o seguinte. O candomblé, depois que o William falar sobre a questão das iniciações, que isso é uma coisa que tem no candomblé que não tem na Umbanda. O que acontece na Umbanda, assim, o cara que vai se tornar sacerdote, normalmente ele vai passar por um treinamento. Ele passa por um curso. Hoje em dia, né? Antigamente não, mas hoje em dia você tem alguns cursos. Ou, às vezes, o próprio pai de santo daquela casa que ele frequenta dá o curso de sacerdócio. Só que você não entra no terreiro hoje pra desenvolver e vai fazer curso de sacerdócio, porque você não sabe nem como aquela porra funciona. Então, enquanto você está desenvolvendo, você passará alguns anos trabalhando na casa como cambono. Depois você vai... Vai ser um estagiário, né? Isso. Você começa estagiando. Você cambona, depois você começa a incorporar, você vai pra linha, depois você passa alguns anos na linha, aí você pode fazer o curso de sacerdócio, o que não quer dizer que você vai virar um pai de santo e fundar uma casa. Você normalmente, quem funda uma casa passa alguns anos na prática de terreiro até ter condições de chegar e ir lá. Alguns muitos anos, né, cara? É porque tu tem que saber resolver os perrengues, né? Não é em um ano que você aprende a resolver todos os perrengues que chegar. Não é um curso de desenvolvimento e um curso de sacerdócio, você aprende o que acontece no terreiro, entendeu? Esse é o ponto. Assim, o curso existe porque hoje em dia existe mais, porque fatalmente toda pessoa que tem intenção de virar pai de santo um dia, vai ter que passar por isso, por esse treinamento. Mas, meu, não é, sei lá, como que chamava aquele que vinha nos gibizinhos da Mônica? Instituto, sei lá. Pega lá seis meses de curso, um ano de curso e você vai montar um terreiro. Esquece, isso não existe. Candomblé é a mesma coisa? O candomblé tem das iniciações. O candomblé é muito iniciático, muito ritualístico e ele é muito rígido no formato dele. Claro que muita gente pula etapas, mas via de regra, você entra num terreiro terreiro como indumbe, no terreiro com Angola, que é um iniciante. Você vai jogar búzio, o pai de santo vai falar se você vai ser rodante, que é a pessoa que recebe o inquice, ou se você vai ser um cambondo, que toca tabaque. Aí, num determinado momento, o pai de santo vai chegar, ó, você vai ser iniciado. Se você for rodante, você vai virar muzenza, que significa em línguas banto estrangeiro. Você está entrando numa comunidade e você está sendo aceito nela. O que acontece na África? Na África você tem as iniciações de clã, que é nascimento, puberdade. São esses ritos de passagem que tem em toda comunidade. No Brasil isso foi ressignificado com 1, 3 e 7 anos. Você é apresentado à comunidade quando você é iniciado. Depois de 1 ano, você faz sua primeira obrigação. Depois do terceiro ano de iniciado, você faz outra obrigação. Algumas casas fazem, outras não, a de 5 anos. E quando você completa 7 anos de iniciado, é que você pode ser aceito como alguém que vai poder aprender a ser um sacerdote. A partir do quando você completou 7 anos de iniciado, o pai de santo vai te perguntar: você quer ser um irmão mais velho da casa ou você quer abrir sua casa? Aí você vai fazer essa escolha. Se você falar que você quer abrir sua casa, ele vai te começar a partir daí, dessa obrigação, a te ensinar como ser um pai de santo. Aí que começa. Aí ele vai te entregar as ferramentas que você vai usar para iniciar as pessoas e vai começar, vai te dar o teu jogo de búzios para você começar a jogar para as pessoas. Vai te dar navalha pra você. É uma vida, então. As obrigações são as iniciações de orixá. De orixá ou de inquício ou de vudu. É, essa de 1, 3 e 7 anos. Você vai fazer obrigações pro seu enredo de orixá, inquício e vudu. Só pra. No hermetismo, nas ordens esotéricas, tradicionalmente a ideia de uma iniciação é que você vai receber. Você vai receber, não, né? Você vai, abre aspas, provar ou demonstrar que você já tem um conhecimento de uma determinada natureza. E que ele não é um conhecimento só intelectual, mas ele é um conhecimento que ele é prático, que ele é espiritual, que ele tá dentro da tua emoção, que ele tá dentro de todos esses campos. E aí a hora que você fala, não, a iniciação está feita, né? Porque você dominou nessas áreas. É mais ou menos isso uma iniciação no candomblé também? Ou ela é só... Ela é simbólica ou você tem alguns conteúdos de vivência que você tem que ter tido também? A iniciação no candomblé é uma vivência. Quando você vai ficar recolhido 21 dias aprendendo a se portar na comunidade. Caralho! Louco. Você vai ficar lá recolhido, você vai... Antigamente era mais, hoje em dia tá... Mas você aprendia a costurar, aprendia a cozinhar, aprendia a varrer o barracão. Você vai aprender como a gente convive aqui. Então é literalmente, né? A comunidade, né? É mais prático que isso, acho que não dá, né, cara? É realmente você vai varrer barracão a hora que tiver sacrifício, vai ajudar a limpar e preparar os bichos pra comer. Caralho, que bacana. Legal, acho que deve ser uma puta vivência. Você vai aprender a cantar. Não, não existe... A maioria dos terreiros não tem apostila, não tem nada escrito. É tudo oral. Pra você aprender alguma coisa no candomblé, você tem que sentar no pé do pai de santo e ficar esperando ele te falar. E a maioria dos pais de santo demora até pegar confiança nos iniciandos. Pudera, né? Porque o pessoal, assim... O pessoal deve ter muita gente que de fogo de palha, né? O pessoal gosta de pular de casa em casa. Então o pai de santo normalmente demora até começar a confiar numa pessoa. Entendi. Acho que faz sentido, né? Pra própria segurança da casa, né? É. Você não vai colocar qualquer um dentro da tua comunidade, né? E principalmente dar iniciações ou papel de destaque, né? Sim. Tem que ser alguém que tem comprometimento com aquilo que tá acontecendo ali. Se eu não chamo qualquer um pro podcast, bicho, imagina um negócio desse, né, cara? Imagina uma casa assim. Exatamente. E, cara, que legal. Então quer dizer que nessas iniciações aí vai ter esse tipo de coisa que, por exemplo, eu só escutei relato, né? Mas, por exemplo, o Nazi falou que ele não podia comer o quê? Era o quê? Abobrinha? Era o quê? É abobrinha, não é? Abobrinha. Não, mas é só um exemplo. Exemplo. É a quizila, né? Mas a quizila tem no candomblé. É, então, que são essas restrições, vamos colocar assim. É, quizila também é uma palavra banto. É quizila, que vem de inzila, que é caminho. Quizila é tudo aquilo que vai contra o seu caminho. Travar o caminho. Que te tira. Que te tira do seu caminho. Ah, que legal. Pro Nazi, que é de tradição iorubá, se não me engano, é Ewó, que eles chamam. Isso. Proibições. Ewó é proibição e quizila é aquilo que te bloqueia o caminho. Entendi. Tem isso no candomblé, porque, por exemplo, eu já escutei história de gente que... teve que raspar o cabelo, por exemplo. História de gente que deixou de comer um certo tipo de alimento. Eu tenho um amigo... Não pode fazer as coisas com a mão esquerda. Eu tenho um amigo que ele não pode... Cavalo de aço. Ele trabalha com moto, assim. O cara falou, cara, você pegar a moto, você vai vir mais rápido pra cá. Então ele... Dito e feito, tá ligado? Sim. Se ele vai fazer alguma coisa longa com moto, assim, ele sempre rola algum tipo de acidente. Machucou perna, já caiu. Uma parada assim que ele não pode. Isso existe mesmo. Existe. E muitas vezes é natural. Você é iniciado, você chega em casa, aqui, aquela determinada comida não te desce mais. Nossa, que bacana. E se você tentar, insistir, você passa mal. Assim, você adorava aquela comida. Você se iniciou, você não sente vontade de comer. Que tipo de comida, por exemplo? Eu, por exemplo, parei de comer porco. Eu gostava de tomar uma cerveja de vez em quando, tomar uma cachaça. Hoje em dia, cachaça eu não chego nem perto. O álcool. Isso é uma coisa sua? O candomblé pede para que quem está no ilê... É geral, pra todos. É para todos. Pra mim, a proibição alcoólica. Tá. Pra mim foi natural. E a maioria dos iniciados no mesmo enquice que eu, não bebe. É uma coisa curiosa. Tá. Ah, tá. É uma característica. Mas a casa te proibiu? Te falou, você não pode? Nunca. Ah, você naturalmente... Eu naturalmente perdi o... O enquice é o orixá. O orixá, tradição, totem, né? Local ali. E aqueles que pertencem a essa comunidade, a esse enquista, diz que normalmente o álcool não faz... Normalmente não fuma e não bebe. Uhum. Entendi. Aí tem aquela coisa de, por exemplo, a pessoa ficar afastada da sociedade durante um tempo, né? Que você até chegou a citar, tem isso também, né? Eu posso dar uma dica pra geral também? Tem um livro do Pierre Verger, tem uns livros bem bacana, né? Sobre isso, que o cara, ele vivenciou bem. Eu vou lembrar o nome do livro e eu passo no fim. Assim que você é iniciado, você tem uma série de restrições. Você não pode sentar em escada, você não pode estar na rua, depois da meia-noite, você não pode entrar em hospital, você não pode entrar no cemitério. Que na iniciação você renasceu, você está muito sensível. É durante um curto período de tempo ou depois você já pode voltar? Um ano, né? Um ano. Ah, então é tranquilo. E aí seria só não morrer. Esses locais, eles são pontos de força também, né? São locais de energias complexas, são, né? Lugares de ponto de força. Também muitas vezes é uma forma de, assim, deixar a pessoa longe de confusão. Você não pode entrar em bar. Porra, resolve muito problema. Então talvez eu possa falar também que existe uma questão, aquela diferenciação que você falou, que é do ortodoxo e o ortodoxo lá. O doxa e a ortodoxa. Doxa é o natural, entre aspas, ortodoxo é quando vira. Então ali. Talvez iniciou-se até como um aconselhamento do tipo, evita ficar na rua depois meia-noite, né? Pra depois virar também, às vezes, ponto de... Imagina isso, tipo, no Rio de Janeiro, tá ligado? Na época da boemia. Nossa. Resolvia muito problema mesmo, né? Então, e você tá preocupado com aquela pessoa que tá se iniciando porque faz parte da sua comunidade, um filho, um primo. Fala, cara, evita sair à noite, evita encher a cara, evita comer bacon. Uhum. Eu tenho mais uma questão, assim. Vamos, a gente tá falando bastante do aspecto histórico e organizacional. Fala uma parada mais believer, true espiritual, assim. Um dos motivos que eu já vi é porque a galera tem que usar um determinado tipo de roupa por um determinado tempo. Sexta-feira, dia de Zabranco, isso em todo candomblé. Uhum. E tem uma parada também de que quando você faz a não sei se é a saída de santo também é o nome ou se é alguma coisa semelhante, né? Saída de santo. Cada obrigação tem uma saída de santo. Que é uma saída de santo? É quando o santo sai no barracão dançando. Olha que louco. Como ele é apresentado na comunidade. Uhum. E aí quando você vivencia a tua particularidade, tem até uma coisa de cobrir cabeça, quando rapam a cabeça. Sim, tem umas coisas que manter assim, a cabeça coberta porque pra proteger, né? É, porque o seu chakra tecnicamente tá aberto, né? Abre aspas pra chakra, né? Aquilo que tá relacionado. Teu ori pode ser ori. Também, né? Mutuê, no caso do... Mutuê, no caso, que é a cabeça, né? Imagina que, tipo assim, pra quem tá ouvindo a gente, existem pontos de força no seu corpo, tá ligado? Eu vou traduzir pra chakra aqui, porque é mais ou menos a linha aqui. É, basicamente é a mesma coisa, cara. É, que eu sigo e que acho que a galera talvez entenda, mas... Pensa que você nasceu de novo. Um recém-nascido tá com o chakra tudo arrebentado, tudo aberto, tudo pronto. Acabou de ver. A muleirinha tá... Que a cabecinha tá mole. A coroa chega, tá fisicamente aberta, né? Tá o negócio ali. O moleque tá experimentando a vida, ele tá sentindo aquilo, a criança tá sentindo aquilo. Você faz um renascimento dentro de uma determinada energia. Você precisa fazer determinadas escolhas pra isso, né? Então, e nós temos vários chakras que são ponto de força. Eu tava até conversando com alguém esses dias aí, tava sentindo drenado, né? A gente sabe que dreno ou é pelo pescoço ou é pelo umbigo. Normalmente são as duas áreas. Porque são dois chakras espirituais que você cobre fisicamente eles e você consegue ter um alívio. Ali eu acho que você tá até com mais aberto, né? Porque você nasceu de novo, muito né? Muito aberto. Inclusive, no candomblé, a principal defesa que a gente tem é o contra Egum. Uhum. Ele é usado nos braços e no umbigo. Ele é feito de palha. Palha é uma coisa que ela apodrece facilmente. Então, isso ajuda a hora que o contra Egum arrebentou, porque veio uma coisa bem... Ele puxou e quebrou. Puxou, né? E quebrou. O que é um Egum? Egum... No candomblé, né? Porque tem variações, né? O Egum é uma coisa bem complicada pelo seguinte... Egum em Yorubá significa ancestral. No Brasil, se convencionou que Egum é morto. E isso causou muita confusão. O pessoal confunde Egum com morto. Egum, na ilha de Itaparei, que ainda tem esse culto, é um culto de ancestral. Quando você fala na Umbanda, O pessoal começou a chamar Egun de morto. Egun é um espírito solto no mundo. Ah, então é parentada. Parente, chega do nada. É o famoso encosto. Que, né, essa foi a tradução, né? Foi a tradução, mas isso causa um pouco de confusão. Porque Egun é divindade como orixá. E o pessoal às vezes confunde como falar isso. Acho melhor não falar isso porque é meio interno. Tá bom, então tá bom. Segura o segredo. Mas aí, assim, Egun não é morto. Egun é divindade. E quando a gente, você fala do anti-Egun, o contra-Egun é uma forma de facilitar, porque na verdade é uma proteção que você tá usando, né? Esse seria uma proteção. Eu tenho um amigo, tinha um amigo, Saraiva não deve estar ouvindo a gente. Ele era um amigo meu da época de escola. Fudeu o outro amigo, o Companhia, também. Esse é o Saraiva aí. O Saraiva é foda. Fudeu. Companhia Letrada, né? Ele era do candomblé, né? A mãe dele era do candomblé. E eles tinham uma prática em casa. E aí eu vou encaixar outra pergunta também pra você já sobre isso. Percebi que eles tinham um altar em casa, tinha uma prática mais caseira sobre isso, né? Então me lembra que eu tenho uma pergunta sobre prática caseira. E ele usava o contra-Egun, né? No braço, que X tempo tinha. Acho que durante a quaresma era uma época que ele também utilizava. Eu me lembro que ele colocava. E ele falava até quando ele fazia alguma coisa errada, ele sentia apertar. Era uma coisa pra ajudar a direcionar, assim. Tem uma coisa de, tipo, pra você manter caminho também no contra-Egun ou só proteção mesmo? Olha, pra minha experiência, quando eu usava, até é errado chamar de contra-Egun, porque você não vai contra-Egun porque ele é uma divindade. Uhum. É contra-encosto, na real. É uma coisa contra-encosto. Né? Contra-encosto. Percebia que meu dia rendia muito mais, eu me sentia, chegava no final do dia muito menos cansado, muito menos sugado, eu chegava em casa muito melhor se eu estivesse usando. E você pode usar sempre? Tipo, ah, acordei, vou usar hoje, ou não? Não, tem gente que fala assim, quando você vai num bar, no cemitério, você não usa. Quando você for numa justa, você não vai usar armadura. É, não faz muito sentido, né? Você vai botar isso exatamente quando você for um lugar pesado. Uhum. Ele serve pra te segurar Ele serve pra segurar a energia. Tem os hermetistas aí que usam o cordão pitagórico? Não sei, cara. Eu usava guia, minha guia arrebentou, agora eu tô usando os colar firmado. Eita, arrebentou? A função da guia é essa. Tá andando muito em cemitério? A função da guia é arrebentar. Tá certo. Na hora que arrebentar, é sinal que arrebentou aí. E isso é uma coisa muito comum, tá ligado? Os apanhadores de sonhos têm essa função também, na hora que ele arrebenta. Na hora que pega a carga até a hora que arrebenta. Uma coisa minha no pescoço já arrebentou de ver uma pessoa, da pessoa vir na minha presença. E eu já tive aquele caso. É uma história tensa. Você usava. Eu tava usando. Era o quê? Era o que você usava? Era um colar que eu tinha preparado pra isso, pra proteção. E aí era uma pessoa com a qual eu trabalhava, as pessoas relatavam que era muito pesado trabalhar do lado dessa pessoa, enfim, e ela tinha várias tretas. E numa volta de férias, eu falei, chega, e eu me sentia muito cansada do lado da pessoa, eu falei, não quero essa porra mais pra mim. E ela entrou na sala, eu fui fazer assim, tipo, coçar aqui o pescoço, o negócio... Soltou na sua mão. Arrebentou assim, era um monte de continha, arrebentou no chão, assim. Rapaz. Aí a pessoa escorregou e caiu. Não, e morreu. Ela só ficou olhando assim, olhou pra mim, olhou pro negócio. Eu falei, ixi. Eu cheguei a mostrar pro Grola, eu tinha uns servidores de defesa, né, que eles tinham uma filacteria, né, uma coisinha de madeira e tal, rachada, assim. Ele rachou no altar, quieto. Era de madeira. Rachou parado. Como é que se racha algo de madeira parado? Então, tudo bem que ele não era, tipo, sei lá, uma tora de madeira, né? Não era mogno, não era carvalho. Não, mas ele era pequeno, assim, desse tamanho, simplesinho. O que é desse tamanho pro ouvinte que não tá escutando, né, o seu arrombado? O tamanho do pinto do Roger. O tamanho do dedo da segunda falange. O tamanho do dedo, assim, da segunda falange do dedo, tá ligado? Era mais ou menos isso. E ele estourou rachado no meio. Então, o tanto de ataque quanto de defesa. Os dois estavam rachados. Aí trata de erguer, né? Deixa eu só fazer uma pergunta pra você, William, também, que o Fred fez aqui. Fred Júnior, nosso ouvinte. A prática do candomblé deve ser necessariamente praticada em um ilê ou existe práticas fora de ilê? Ilê, no caso, só pra relembrar, é a casa, terreiro, né? Terreiro, a casa. O que você acha na tua tradição? Você tá falando por você, obviamente. Olha, por mim, sempre no... Você, claro que quando você é iniciado, você vai fazer alguma coisa em casa. Você vai fazer um banho na sua firmeza, casa. Tem alguma coisa firmeza. Assim? Eu tenho algumas coisas em casa de firmeza, mas a prática, o culto, o receber a divindade, o receber as entidades é sempre, sempre no Inzo. Uhum. Pode ter alguma firmezinha em casa, alguma coisa que você gosta. Às vezes seu caboclo fala, bota alguma coisa ali, faz um... Mas a prática do culto do candomblé é no terreiro. Até porque é comunitário, né? Eu acho que faz... Então, comunitário, é iniciático, é grupal. Intrinsecamente grupal, né? É. Precisa de um grupo para acontecer, você precisa de um iniciador. Você não faz candomblé sem um Ogã, sem a Eked, e sem os rodantes e sem o Pai de Santo. Ogã? O que é a Eked? A Eked é a ajudante no... ajudante do Pai de Santo. Uhum. Ogã é o... Eked é mulher, Ogã é homem. Na nossa tradição, é Makota e Cambondo. O nome que dá pro o nome que dá. Quem não roda, homem, é Cambondo. Quem não roda, mulher, é Makota. Quem roda e quem não roda, isso já é pré-determinado e sempre acontece do mesmo jeito? Ou, por exemplo, abre-se os trabalhos e eu, por exemplo, já vim numa casa de Umbanda, quem preside apontar... E aí é naquela pessoa... Você é o cavalo. E rodar é manifestar, né? De manifestar. Como que isso acontece no candomblé? É fixo ou pode ser diferente? Quem nasceu rodante vai ser rodante. Quem nasceu cambono vai ser cambono. Tá. E se descobre isso no decorrer da convivência com a pessoa. Nos búzios também dá pra ver isso já? Os búzios... podem apontar o caminho da pessoa. Opa, calma aí. Mas então, existe uma pré-determinação. Alguém que é pré-determinado a não ser, no caso, não é isso que tá escrito pra pessoa. Ela pode tentar, querer ser? Ela pode até tentar, mas... Não rola. Não rola. Não é aquele princípio, por exemplo, do espiritismo de que todo mundo pode manifestar. E até porque, eu vou até dar uma tradução mental aqui, você me fala se tá certo. Talvez haja alguma diferença entre eu receber uma entidade que foi alguém vivo, que tá trabalhando numa determinada energia, e a outra eu receber uma manifestação do próprio orixá, né? Deve ser uma diferença ali de intensidade também isso. Paradigma. A única diferença é essa. Você acha que é essa? E pra você? É. Dentro do candomblé você tem o paradigma. Uhum. Então você tem o rodante, a Eked, né? Então, uma vez que você aceitou aquela egrégora, você vai aceitar as regras dela. Se ele diz que você não é rodante, você não vai rodar. E mesmo que o cara tem, ele não vai conseguir. Tem centros espíritas que também falam a mesma coisa. Não, tem o cara ali que incorpora, mas tem aquele que só faz não sei o que lá de cura, tem aquele que é só médio não sei do que, tem aquele... Minha opinião, paradigma. E você diz que tem diferença entre as duas entidades, assim, de receber essa coisa do orixá e de um, sei lá, um preto velho, uma... A diferença é bem grande, né? Da energia que você recebe é bem diferente. Uhum. Não existe incorporação de orixá, de inquice, de vodum. Existe transe. Tem pessoas que têm um transe mais forte, tem pessoas que têm um transe que meu pai de santo chama de transe de expressão. Que a pessoa fica... Tem gente que fica um pouco mais consciente e tem gente que apaga. Eu fico levemente consciente. Sabe por mas si. Mas eu sou levado, eu não me controlo. É algo, uma pergunta assim, de quem nunca passou por isso. Você falou que não existe incorporar, não dá pra você internalizar. É um transe. Você sente algo que encosta atrás, do lado, você sente alguma presença? Como é que isso... Como que você conseguiria descrever? Isso é muito, muito pessoal, porque cada pessoa recebe de uma forma diferente. Tá. Pra mim, assim, é uma coisa que... muito forte que vem, aquela sacudida básica, meu olho fecha e eu perco o controle de mim. E a expressão normalmente ela é o quê? Uma dança? É uma... A expressão do orixá em que isso é a dança dele, a forma que ele traz a energia dele, que ele demonstra quem ele é. Então tipo assim, o cara nunca dançou, veio ali e vai dançar. Eu sou a prova que o candomblé, eu não faz danço, bailarinos. Eu tenho dois pés esquerdos, e se eu não tivesse ali em transe, eu não me empurrava pra dentro do barracão dançando, mas nem um porrete. Tá. Deixa eu só perguntar então, essa questão do transe, que no caso não seria uma incorporação, o que que é? Não é um espírito que como o cavalo que usa a pessoa, vamos colocar assim. Usando da maneira pejorativa. O que que seria essa energia? É uma energia. Isso aí já seria assunto pra iniciado. Seria complicado você entrar nisso sem... Deixa eu tentar dar uma traduzida então pra ver se é isso mesmo. Eu imagino, na minha cabecinha, que é como se eu entrasse num rio, tá ligado? Eu tô fora do rio, eu posso até mimetizar como seria se eu entrasse. Na hora que eu entrei no rio, aquela correnteza me faz me mover. E eu simplesmente estou movendo, como se estivesse fluindo por mim aquilo. Dá pra ser uma coisa assim? Uma boa analogia. Tá, que é uma coisa que flui, aquela coisa está fluindo e tá me movendo. Eu não estou com o rio dentro de mim, mas o rio está me movendo naquela direção. Tenta dar uma explicação. Que analogia que eu posso fazer aqui? Tenta dar uma explicação que é dentro da minha visão. Eu comecei na Umbanda de Caboclo, mas depois eu frequentei um pouco. Eu terminei meu desenvolvimento na UES. E a UES tem incorporação que de orixá. É tem transe de Umbanda Sagrada. Uhum. E ela tem transe de orixá também, incorporação de orixá. Tá? Imagina o seguinte, lembrando que eu odeio esse negócio de energia, mas não tem outra palavra para explicar isso. Então imagina que um orixá, vamos supor Ogum, ele tem lá um padrão energético, uma vibração energética. Imagina que Ogum é um raio assim. Então o raio, um desenho perfeito é Ogum. Aí você tem a entidade, que é o caboclo de Ogum. Como ele não é um orixá, ele não é uma força da natureza, ele é uma entidade, ele é um espírito. Ele se alinha àquele orixá. Então, energeticamente ele é parecido, mas o raio dele dá uma tremidinha. Ah, tem seu, é particular. É, ele tenta chegar a se alinhar o mais próximo possível ali do orixá, mas ele não é, entendeu? Ele ainda é um espírito de alguém que foi encarnado. Então, o raiozinho dele é um pouquinho tremido, vamos dizer assim. E tem você, que é o médium, que tá aqui. Então, você, seu padrão energético é uma merda. É um bagulho todo fodido, certo? O que que acontece? Quando você vai incorporar a entidade, vocês precisam... É a história de uma chave e uma fechadura, certo? Vocês precisam se alinhar. Então você precisa ali entrar num transe de incorporação para alinhar o teu padrão energético com aquela entidade que você vai incorporar. Por isso, inclusive, tem preparação de comida antes. Sim, exatamente. Não, mas é aquela história, Keller. Aí que tá. Mais uma vez, paradinho, é cabeça. É. Você tem que fazer. Se você treina, chega uma hora que você consegue se alinhar ao padrão energético, você foda-se que você comeu, entendeu? Se você tá facilidade. Treinado pra aquilo, você vai tendo facilidade. No começo, obviamente, é melhor você seguir a risca. Mas imagina que, então, você tá ali, você entra em transe, fez toda a preparação, o caralho a quatro, entrou, e aí o teu padrão energético começa a vibrar bem próximo da entidade. Nessa vibração, você se conecta, a entidade consegue se conectar através do teu mental e você começa a dar comunicação. Você incorporou a entidade. O que acontece na incorporação de orixá? Você vai ter que entrar num transe, porque você vai ter que alinhar esse teu padrão energético direto àquele lá. Direto ao do orixá, o mais próximo possível ao do orixá. Só que, meu, é uma força da natureza. Ele não fala. O que acontece? Aí vem aquele tal negócio. Como você interpreta aquele padrão energético? Você tem Ogum. Aí o cara que está dentro de um terreiro de matriz afro-africana, Ogum pra ele é o guerreiro, é o orixá disso, daquilo, caramba, quatro. O que ele faz? Ele bate no peito, ele dá grito de guerra. Então, quando ele alinha com o padrão energético mais próximo possível do padrão do orixá, o que ele vai fazer? Ele vai agir como o paradigma dele interpreta aquele orixá. Ele baixa do peito, ele gira, ele dança, ele... Entendeu? Ele absorve e reflete um tipo de arquétipo. Exatamente. Ele desceu um comando e o corpo dele vai responder como exatamente. Ele entendeu aquele comando. Como ele entende aquele comando. Sim, que não... Provavelmente é uma tradução imperfeita, né? Total. Sim. E que passa também pelo filtro do paradigma da pessoa sim. também. Interessante. É muito uma visão hermética. Grola mais interessante. Do sobe a hashtag. Legal. Dá pra ver muito uma questão, às vezes, até do inconsciente. Se você for parar pra pensar, essa coisa do paradigma, por exemplo, às vezes funcionaria se você não tivesse intrínseco naquele paradigma. Só que como você se iniciou naquele, e naquele tem tudo sim. aquilo funcionando daquela forma, você não pode ser de outra maneira, você mesmo se capa do seu... Mas mesmo assim ainda tem uma parada. Não é eu acordar de manhã e falar assim, vou me alinhar ao paradigma pra incorporar uma força da natureza. Ainda é uma força da natureza, né, cara? Não, ele continua sendo uma força da natureza. Você tem ainda que, tipo assim, fazer certas preparações pra ter aquela alinhação. Quando a gente fala uma força da natureza, a gente... Parece que a gente tá falando de meio ambiente, uma coisa assim, de meio. E na verdade, vamos dizer que ele é uma força natural. Tá, melhor. É mais fácil de... Imagina que ele é o... Caralho, é foda, né? É difícil. É muito... Por isso, às vezes vocês falam não, assim, mas eu quero mais discussão dessas etéreas. Porra, mano, é foda. Fica muito... Ah, eu gosto até de força da natureza. Sei lá, tipo, como é que você traduz um raio? Como é que você traduz o vento? Como é que você traduz a correnteza de um rio? Uma pergunta difícil, pro William, né? Rapidinho. Você disse que ainda é semiconsciente. Vem alguma informação pra tua cabeça sobre imagem, direção, palavra? Ou é uma força com consciência que se aproxima da humana, com percepção ou não? Você... Não. É outra vem... parada. O mensageiro do Inquice é o Erê. Uhum. Então, como o Inquice não fala, quem interpreta a mensagem dele é o Erê. Erê e as crianças também. As crianças. Né? É uma manifestação infantil, não é uma criança. Sim, uma manifestação infantil que essa tem vocalização. Tem vocalização. E tem uma mente próxima da humana. Então ele consegue. Basicamente, produzir. É o demônio. A criança é o demônio. Beijo, Jacão, né? Não, eu gostei disso. Então quer dizer que não é, de fato, por exemplo, uma criança que morreu. Não. É. É uma manifestação infantil talvez o... Eles falam que é manifestação infantil do Inquice. Ou da pessoa, da própria pessoa. A pessoa volta pro estado infantil pra trazer alguma mensagem. Entendi, porque só uma criança conseguiria, pela pureza, talvez, né? Por essa, toda essa questão, tá mais próximo interpretar, talvez. Tem uma coisa simbólica interessante aí, né? Quando você pensa nisso, né? Que é uma criança, aquela coisa do chakra aberto, aquela coisa da proximidade. Uhum. É uma coisa simbólica interessante. Tem uma pergunta. O Inquice, quando há o trabalho com ele, quando você incorpora... Não, não é incorporar. Quando você entra em transe. Não sei se a minha pergunta vai fazer sentido, talvez não faça. Qual é o objetivo, disso? Do... É limpar quem está em volta? Não, é trazer mais perto? Por que que isso acontece? Não é limpar, porque quando você recebe o Inquice, você tem que estar com o corpo muito limpo. Tá. Com energia muito pura. Ah, mas eu digo quem tá em volta. Não, quem está ali... Qual que é a função pra comunidade? Pra comunidade. Quando ele vem quando ele e vem se é pra manifesta. Trazer pra trazer a energia dele pra comunidade. Tá certo. Cada... Tem uma sequência da roda. Uhum. Vem... Primeiro começa cantando pra Exu pra pedir proteção. Uhum. Depois canta pra Ogum pra abrir o caminho. Daí você canta pra Oxóssi pra pedir fartura. É assim, vai. Você vai pedir, canta pra Oxum pra pedir... Vem geral. Do sul. Vai chamando um por um. Eles vão chamando um por um e eles vão vindo. E vão trazendo essa energia pro... Até que você tenha toda aquela energia em terra. E aí você divide pra comunidade aquilo. Caralho, que legal. Você divide entre legal. Os... Eles vêm, abraçam as pessoas... Um negócio muito, uma... É uma coisa de antepassado mesmo, né? Eles são querendo ou não antepassado de todos, de certa forma, assim, né? E você abençoa a comunidade com essas características primais, assim. Eu consigo ver isso, talvez possa ser até assim, equivocado, me corrijo se eu estiver errado, mas seria essa coisa da comunhão mesmo, né? Sim. Não tem um objetivo específico, você tá fazendo aquilo, tá... religare, né? O da religião. É saudar o sagrado, trazer o sagrado em terra, e assim, ao final do candomblé é uma coisa muito extensa. Começa, às vezes, 9, 10, vai acabar quando solta... Mas assim, você não tá cansado. É, outra parada. Você tá renovado no... Ao final do... E aí a outra questão. Onde é que entram os trabalhos? Ah, eu vou fazer um trampo pra matar fã de tal. Fazer um trampo pra trazer dinheiro. Fazer um trampo pra não sei o quê. Isso faz parte do candomblé? Na verdade, se você tem coisas pra trazer prosperidade pra pessoa. Não prosperidade existe... não é dinheiro, né? Prosperidade é várias coisas, né? Você, através do seu trabalho, você conseguir aquilo que você quer. Essas coisas de trazer amor pra conseguir dinheiro, normalmente é magia. Uhum. Existe magia no candomblé? Existe. Assim, essa magia prática? Existe bastante. Dá pra fazer, por exemplo, sei lá, você mesmo, ou você precisa de autorização do orixá, ou você dá pra saber como funciona mais ou menos quando as coisas? Quando você vai aprendendo no correr da sua vivência com o Pai de Santo, ele vai fazer as magias, mas a maioria das magias de candomblé é magia de limpeza, pra deixar o corpo da pessoa limpo, prosperidade, coisas boas. Eu não tenho essa vivência do candomblé assim, de gente pedindo coisa ruim. Não vou dizer que não existe, porque tem pai de santo que faz esse tipo de coisa. Mas assim, a nossa comunidade ali, a gente trabalha sempre em prol de ajudar as pessoas. A pessoa vem lá, ela tá ruim, tá doente. Eu já vi gente descer de cadeira de roda pra consultar com meu pai de santo. A gente fazia a limpeza na pessoa, a pessoa vai embora. Depois de um mês, ela volta andando pra agradecer o que foi feito. Mas não é uma promessa que fazem pra pessoa. Não tem promessa. O Pai de Santo faz aquilo que ele conhece. Não pega o microfone e começa a gritar, vai andar, aí despeja a pessoa no chão se bobear, e... Ele nem sabe. Anda, filha da puta! Se bobear, ele nem sabe ele exatamente sabe o resultado, né? Como que vai acontecer a coisa. Mas eu imaginei o Grola Pastor agora. Maravilhosas. Grola Pastor, fanart. Vem, caralho! Fanart. Sai de gente, pessoas, passar isso por médico. É a pior coisa que eu posso imaginar. Grola Pastor. Pastorola. Pastorola. Sabe, de pessoas chegar no terreiro assim, seca, magra, de passar em médico. O médico não descobrir o que a pessoa tem, que nos exames não mostram nada de errado. A pessoa passa pelo terreiro, passa por uma limpeza, que é uma coisa muito simples, é passar uma série de elementos no corpo da pessoa, todos os elementos naturais, depois levar num determinado lugar, a vida da pessoa mudar completamente. Entendi. E são magias bastante práticas, né? Porque, por exemplo, eu não tenho experiência profunda com Umbanda, apesar de conhecer um pouco graças ao Grola. Por exposição, né? Conhece um pouco por exposição. Osmose. Por osmose. Eu conheço alguma coisa das formas de prática mágica do Rudu, que não é o Vodu, né? Não é a religião, é a prática mágica exclusiva. E é uma coisa muito, muito simples, é uma coisa que usa... Sei lá, com o que eu tenho na cozinha eu consigo fazer uma par de parada, assim. E tem essa diferenciação, tipo, a mágica do candomblé e a religião relacionada ao candomblé, ou não? É misturado. E o que, que eu uso pra fazer? É coisa simples, assim, também do dia a dia? Assim, tanto o consulente quanto o filho da casa, a magia é a mesma. Uhum. Vai ter alguma diferenciação. O filho da casa... Ele não vai precisar, quando vai passar por um ebó, ele não precisa jogar a roupa fora. Quando é um consulente, até a roupa dele vai junto com... Um ebó é? O ebó é uma limpeza. Tá. Que a gente chama de kusaka, né? Ok. Ebó é pra todo mundo entender que é o termo mais comum. Comum. Faz sentido também, porque quando você tem alguém que é filho da casa, tecnicamente ele passou já por várias limpezas. Sim. E tá mais limpo que um consulente, né? Então o consulente é ideal que ele se desfaça de tudo aquilo. Bacana. Então, mas não tem diferenciação entre a religião e a prática mágica, né? A prática mágica, tem gente que não quer se envolver. Tem gente que não quer fazer santo, não quer... Tá de boa. A pessoa só quer ir lá pra consultar, passar os ebós, passar os ebós de prosperidade e seguir a vida dela. Tá de boa. Mas se você entrar pra dentro da casa, você acaba aprendendo a mágica, não tem jeito. Acaba aprendendo, porque você participa disso. Uhum. O Pai de Santo não faz a kusaka sozinho. Ele precisa de gente passando os pratos pra ele, cantando junto. Cada prato de comida que passa na pessoa, ele é cantado. E você tem autorização, por exemplo, você fazer alguma coisa pra você na sua casa? O ideal é fazer no Ilê também? O ideal é fazer no... O Pai de Santo fazer. O Pai de Santo fazer. Você começa assim, você vai fazer o... Primeiro fazer o ebó em você, e as pessoas da comunidade vão ajudar. Uhum. E o certo é que de outra pessoa você ir lá ajudar a fazer o ebó nela. Ah, legal. Certo. E é assim que você aprende a vivência do... Não dá pra se auto-iniciar? Não, jamais. Um pro outro mesmo a parada. Não, isso aqui é importante também pra levantar, porque então não há realmente diferenciação entre a prática mágica e a prática religiosa. Porque uma das coisas é que, assim, a prática mágica, quando há diferenciação, você faz e acabou, e você pode fazer sozinho e tal. Mas quando você tem toda uma estrutura, que mesmo sabendo, você prefere não fazer, porque você tem uma estrutura de sagrado, né? Que é uma estrutura da vivência religiosa. Daí. É, e tá até aquela coisa, né? Não dá pra desassimilar, né? Tem coisas que dá pra desassimilar. É, no caso, um exemplo que eu dei aqui, e mesmo esse exemplo que eu dei do Rudu e Vudu também não é aceito por todo mundo, né? Ué. Isso é, o Rudu e Vudu é uma variação que, se eu não me engano, não sei nem se é só Nova Orleans ou se há. Acho que é só Nova Orleans que faz essa diferenciação. Sim. Porque o Haiti é uma coisa muito mais amarrada. É, isso? É, mais amarrada. Eu acho um pouco estranho isso, sabe? O Rudu é bem... A religião tá separada da prática mágica. Não é bizarro? Eu acho bem bizarro isso. Eu acho também. Eu acho legal, mas é bizarro. Não, acho bizarro não. Não, faz bastante sentido. Porque vocês não têm religião, só têm prática mágica, seus porcos. Não, eu não tenho nem religião, nem prática mágica. Sem Jesus. Ha! Fudeu. Eu só tenho só cagação de regra. Tá certo. Tem boleto pra pagar. É, fala lá. Uma coisa você pode escolher... Uma coisa e outra. É independentemente. Então, esse é o problema é esse, independentemente, então, né? Então, é porque nesse ponto de vista que a gente tem é um ponto de vista muito ocidental. Que, tipo assim, magia é técnica, né? Religião é outra parada. Isso é ocidentalíssimo, não existe assim, né? Religião na África, existe cultura. Olha só, louco essa diferença. A comida é cultura, a dança é cultura. No sentido de cultivar mesmo, né? Você faz parte de uma encanda, uma comunidade. Nessa comunidade, as pessoas nascem, tem o rito do nascimento. Uhum. Elas entram na puberdade, tem os ritos próprios dos homens e das mulheres. Uhum. É, a gente acabou diferenciando como religião aqui, né, Mário? Na verdade, a diferenciação em si é uma coisa ocidental. E também existe, provavelmente também, a própria tradução do ocidental quanto a essa vivência acaba colocando também nessas caixinhas. Porque realmente você tá desassimilando e você tá separando aquilo. Então você tem aquilo, academia é academia, religião é pra religião, a tua casa da tua família é a tua família, a tua casa. É muito ocidental isso, né? E o candomblé, ele não é excludente. Você pode participar do candomblé da religião católica. Olha que bacana. Inclusive, nos mais antigos, isso era desejável. Eles faziam... Eles não misturavam algum com São Jorge. Eles rezavam para Ogum e para São Jorge. Olha que então, legal. Peraí que eu tenho uma pergunta. Eu não me lembro agora. Por favor, diga se eu tô confundindo. Existe uma igreja no Rio. Os católicos e os não me lembro, os pessoal do Umbanda ou do Candomblé frequenta junto e tem um lugar pra você colocar as oferendas, tanto faz se é pro santo católico ou se é pro orixá. É de Umbanda ou é de Candomblé essa mistura? Isso, né? É tão bonito que parece Rio de Janeiro, né? É uma igreja no Rio. Deixa eu procurar isso aqui, peraí. Eu desconheço, mas assim, na Bahia... O pessoal leva o iniciando apresentar pro padre. Meu pai de santo não faz isso, ele não gosta. Mas na Bahia ainda se leva a pessoa toda paramentada com roupa de candomblé até a igreja. No Rio de Janeiro o pessoal leva a sério São Jorge, então tem essa... Sim, eu sei que tem fortíssimo. Também, eu sei que tem também várias igrejas católicas onde tiveram uma incidência negra muito forte. Isso acontece, por exemplo, em Suzano, vou dar um exemplo, que faz um culto afro, né? Que é a ideia de fazer um culto católico com roupagem afro também, toda roupagem afro, e vai muita gente de candomblé e umbanda pra vivenciar aquele culto. Isso é Brasil? Suzano, especificamente, ela foi um ponto de dispersão de escravos pra São Paulo, né? A região. Tem uma estrada chamada Estrada dos Escravos, tem ainda até hoje uma casinha lá que tinha os grilhão, cara. Era assustadora a casinha, assim. Tinha ainda os grilhões até pouco tempo atrás. Tem uma igreja que todo mundo falava, igreja de São Sebastião, São Sebastião. Aí levaram a mina da USP lá, que era do candomblé, ela olhou assim e falou, então, essa roupa azul e esse turbante dourado de São Sebastião aí tá meio suspeito. Então, mas deixa eu fazer a pergunta então. Muito se fala que esse sincretismo ele ocorreu pra evitar a perseguição, né? De que, por exemplo, colocar o São Jorge como o... Qual é o equivalente? Uhum. Como Ogum, e pra quando a pessoa fosse entrar pra perseguir aquela religião, ah, não, a gente tá rezando aqui pra São Jorge, não é pra Ogum. Isso foi, rolou isso por causa disso ou não, ou é lenda, é mito? Também rolou dessa forma, mas é principalmente porque o africano aqui no Brasil acabou virando católico. Entendi. Ele teve perseguição, fizeram coisas terríveis com quem cultuava orixá. Pessoas tinham muitas vezes que esconder, mas algumas vezes também era permitido esse toque de tambor. Essa convergência aí. Pra evitar rebelião. E eu até entendo, porque se candomblé é cultura, não tem problema nenhum ter aquela religião e participar dessa comunidade, né? Eu participo dessa comunidade e eu participo daquela religião. Ah, mais ou menos, né? Pode ter aquela parada dos vikings que a gente tava comentando também, do Odin é Deus, o carinha lá que renasce é Jesus, de ter essa coisa de cooptar, então, do cristianismo aí, cooptar e fazer esse... Misturar o mito. Misturar o mito. Isso aí também é ocidental, querendo entender essa parada e traduzir. Isso se chama feijoada. É, mitologia comparada é isso, né, cara? Você... Não. Não tô falando de mitologia comparada aqui, não. Mitologia comparada se faz dentro de uma academia. Exato. Mas não é disso que eu tô falando. Tá, eu tô falando da vivência prática do tipo, ó, você não vai me rezar pra isso, não. Vou pegar esse teu mito aqui, eu vou desmembrar, vou encaixar no meu. Entendi. E eu vou assimilar. Demônio. Então, Loki é o demônio, não é porque a academia entendeu isso, é porque o padre usou isso de estratégia. Exatamente, pra não pode ter rolado isso também? É tipo o Hammerstein. Você sabe o que o Hammerstein? Uma vez eu tava falando com o brother, o Lucas, enfim, lá de Goiás e tal, e ele era tipo o curso, afastado das atrumas, já tinha andado com os caras, e ele manjava muito do rolê. Aí ele falava muito da fé dupla. Ah, porque é fé dupla? Ah, no culto isso aí porque é fé dupla. Meu caralho, que é fé dupla? Não é quando o cristianismo chegou lá no norte da Europa e se misturou com os vikings, então você tem uns blot, que são fé dupla, que eu não faço. Cara, qual a diferença? Ele falou, não, por exemplo, olha esse blot de Thor aqui. Aí ele me passou o texto. Olha no final o Hammerstein. Aí eu lendo assim. Cara, ele tá fazendo o sinal da cruz com o martelo de Thor na mão. É isso mesmo. O cara pega o martelo de Thor. Deve ser foda, hein? Caralho, cara. O que ele acha quando ele... Que louco. O que ele acha quando ele... Ele é cristão? Não. Ele é... Viking. Ele é viking. É. Ah, tá. Entendi. Então aí tudo bem. Porque tem uns cristãos que falam, tipo... Desculpa, mas se você é viking e nunca deu porrada no inglês, você não é viking. Não. A gente já teve essa conversa. Já teve essa conversa. E a gente sabe que viking que é viking vem de Osasco. Isso já tá definido. Se você é viking da norte da Europa... Não, Cussa, você tá errado. Pode vir pra cá e começar a comer cachorro-quente nessa porra. Em Osasco, você fica aí na República Tcheca, lá dos Países Baixos. Vai nos Países Baixos do Brasil, que é Osasco. É, legal, então. Bacana, ok, uma discussão e tal. E uma coisa que eu sinto muita pena é que talvez tenha muito pouco registro histórico relacionado a tudo isso que a gente tá falando, relacionado, por exemplo, a como é que a gente chega até aqui. Porque é muito oral, né, tudo isso que a gente tá fazendo, ou não? Demorou um pouco até alguém se interessar em escrever a história dos negros. A academia começou a se aproximar e se aproximou muito dos iorubás. Pegar ali os livros mais antigos de Candomblé, eles vão falar que os bantos não tinham uma cultura, porque eles eram inferiores, eram esquisitos. Já estavam há muito tempo no Brasil, já tinham esquecido completamente a sua vivência africana e estavam só copiando o que os outros africanos que vieram mais recentemente, os iorubás, faziam. Mas se você pegar, por exemplo, o Candomblé Angola, ainda tem resquícios, que não, tem coisas que vieram da África. Eles não esqueceram completamente. Que nem a tal da Kalunga. Kalunga é um negócio muito interessante. Tem ótimos artigos de papelaria. A Ju tá aí chorando. Kalunga, eu amo a Kalunga. Kalunga é, na visão do africano, é o mar. Esse negócio de Kalunga pequena é brasileiro. Uhum. Ah, é local? Não? Eu pensei que tinha. Kalunga pequena. Que é Kalunga? Kalunga pequena é cemitério, Kalunga grande é o mar. A Kalunga, ela representa tanto o mar quanto Deus. Isso ouvido um bacongo. Porra, é uma ótima descrição de algo infinito, né, cara? O mar pra galera. O mar, ele... Tudo que for puro, ele recebe pra ele. E o que não for puro, ele devolve. Por isso que eles associam... Caraca, que foda. E assim, se você vê Brasil, África. A roda deles, o sol se põe... Pra gente, o sol nasce no mar. Pra ele se põe. Por isso que o mar tá relacionado com a morte. Porque o sol se põe no mar. E o que acontece? Você nasce, você vai fazendo a roda até o auge da sua vida. E depois começa o declínio, que é da vida humana. Ah, então por isso tem essa relação com o cemitério. É, por causa que é o pra onde se volta, né? Aí você vai morrer e você vai pro mundo dos ancestrais, onde é tudo branco. O sol, quando ele se põe, ele nasce branco no mundo dos ancestrais. E você também, quando você morre, você vai pro mundo dos ancestrais. Quando você desce, você recebe uma nova vida. Você vai perder tudo aquilo que você recebe, que você passou de ruim. Você vai perder naquele mundo dos ancestrais para você receber o frescor da vida novamente e renascer. Então tem um lance da reencarnação. Existe na reencarnação, mas você está sempre reencarnando na mesma família. É uma coisa mais. Uma coisa bem. Caraca, mas que inferno! É, mano. Barato é louco, velho. Barato é louco, velho. Você tirou as palavras da minha boca. Não, mas isso é interessante, porque como é um culto aos ancestrais, então quer dizer que é muito importante essa sua linha de ancestralidade, né? Até porque você está cultuando o teu passado, né? Entendi. Você vai renascer como. Quando a criança nasce, você. O avô voltou. Ah. Só que o avô, ele ao mesmo tempo, ele existe no mundo do vivo quanto no mundo dos mortos. Você continua cultuando aquele avô que renasceu como seu filho. Ah, tipo, renasce uma essência e fica e morreu uma memória. A pessoa, ela continua retorno, no mundo dos ancestrais, mas ela volta. Às vezes, ela pode voltar até mais de uma vez. Opa, como? Ela pode... Em vida, mais de uma vez? A pessoa que morreu, ela pode renascer em... Tem dois integrantes diferentes da família que estão vivos no momento. É. Meu Deus! Bugou. É um inferno. Eu tenho uma experiência meio... Talvez, Lívia. Dizem que é assim. A família Andrade seja esse experimento. Talvez seja uma pessoa só que está renascendo em todos os Andrades. Faz muito sentido, infelizmente. Então tá bom. Eu acho legal, uma hora a gente precisa fazer só uma discussão sobre essas propostas de reencarnação, né? Porque é uma doideira que cada lugar tem uma linha, exato. Né? Que não é um privilégio do kardecismo e que eles não detêm a única leitura da reencarnação. Tá. A relação dos orixás, do candomblé. Dos inquis cultuados no candomblé Angola. Começa com Pambo Njila, que o pessoal acabou virando Pombo Ajira. Como que é o nome? Nossa. Pambo Njila. Pambo Njila. Não, calma, cara. Eu preciso de um momento agora pra assimilar essa informação. Calma aí. Então quer dizer que não... Não é uma pomba girando. Que filha. Brasileiro, ele tem que morrer, cara. Como é que é o nome original? Impambo Njila. Impambo? Significa encruzilhada. É onde os mundos se cruzam. Nossa, faz muito mais sentido. Não tem que ter sentido. Não tem qualquer sentido uma pomba girando. Não. O nome original faz mais sentido. Sim. Talvez porque seja o original. Sim. É tipo aquelas coisas, tipo, tem uma rua no Rio de Janeiro chamada Oscar Brito. Aí tu fala rápido, tipo, virou a rua Os Cabritos. É uma corruptela linguística, a pomba gira. Faz sentido. É tipo, o fulano é cuspido escarrado, que é o esculpido em Carrara, né? É. Que aí a galera vai longe. Esparrama pelo chão. Aí você tem Nkosi, que é o guerreiro. Katende, que é quem representa as folhas. O Nkosi poderia virar encosto? Não. Tô virando. Você tá desrespeitando a entidade, Lívia. Eu virei. Olha, ela tá ali na porta ali, ó. Deu um de Kenneth Grant, né, mano? Deu um de Kenneth Grant. Encosto em língua. Em língua que em mundo significa leão. É, depois tem Mutalambô, que é o caçador. Depois Zazi, que é o raio. Muito ele é muito associado a Xangô. São bem arquetípicos mesmo, né? São coisas bem. Cavungo, que é o aquele que traz a saúde, que leva os carregos embora. Ongolo, que ele é, representa o arco-íris. Ongolo é arco-íris em língua banto. Matamba, que representa a mulher guerreira, o fogo. Kitembo é uma divindade que só tem no Candomblé Angola. Algumas pessoas confundiram com tempo e fizeram uma bagunça. Kitembo é a bandeira branca que o caçador olha para voltar para casa. Diz que o caçador se perdeu um dia, ele não conseguia voltar, que a comunidade fez. Procurou o adivinho falou, vamos erguer uma bandeira branca, e através dessa bandeira branca o caçador vai encontrar sempre o caminho de volta em casa. Ele é o enquice que do ar atmosférico, do movimento das estações, do movimento do vento. Faz sentido, o movimento que ele retorna também, né? Vunge, que é uma... o pessoal confunde Vunge com Erê. Vunge é uma divindade feminina, muito parecida com Oxum. Samba Kalunga, que seria muito parecida com Iemanjá. Dandalunda também é muito semelhante ao Xum. Aquela música da... Qual? Da música da Margareth Menezes, que ela fala que ela tá no Ilê e vem dando... Entendi. Então, explica tudo, que eu não entendi nada. Existe uma música que você já ouviu em alguma festa, que é aquela música da Margareth Menezes, que é Dandalumanã e Dandalumanã. Ela vai emendando um nome no outro, e ela fala que ela tá num Ilê de Queto, se não me engano, de Angola e Queto, e que aí a galera tá chamando, e vem Dandaluna, é isso. Dandaluna. Que ninguém entende o que ela fala, então cada um canta de um jeito. Tipo a sererê. A piada é tipo a sererê, entendeu? E aí. Agora entendi. Tipo. Sit off down. É isso. E a galera não entende o que ela vai chamando e cada um canta do jeito. Tá legal. Essa cantiga é uma cantiga de candomblé. Ela é típica. É cantada dentro do Ilê. Dentro do. Que legal. Mas como, Margaret, né? Oi? Oh, Margaret, você invoca, ela vem, canta. Por que não, né? E no final, que seria comparado com Oxalá vem Lemba, que é o enquice que eu fui iniciado, que é o enquice que veste branco, protetor da família, protetor do... Ele basicamente, assim, ele traz prosperidade também. Ele acabou sendo sincretizado com o Nosso Senhor do Bom Fim. Uhum. Entendi. Não, e esses são, tipo, aqueles lá que a gente falou que são os guardiões da tribo, né? Das tribos. Não, esse guardião da tribo é um negócio África. Tá, aqui eles viraram quase. Aqui eles viraram quase como orixás. Ok, entendi. Aqui eles são entidades quase como divindades mesmo, né? São divindades. Isso do Candomblé que é do Angola, certo? Angola Congo. No Nagoja, se cultua orixá mesmo. Se cultua orixá. Num modelo muito semelhante ao. O Candomblé. Nessa configuração que a gente tem recente com a festa pública, uhum. Ele é uma invenção brasileira que tem muito, muito, muito recente. Antigamente, cada casa fazia uma coisa de um jeito. Muitas vezes, você se iniciava uma casa, você ia para outras pessoas, não queriam nem saber o que você tinha, o que você não tinha. Você fala, aqui a gente vai fazer assim, vai te iniciar. Pronto, de novo. Né? Com a modernização, as pessoas começaram a passar muito de casa em casa, passa um pouco no Angola, um pouco no Jeje, um pouco no Queto. É como se misturar um pouco. Às vezes a pessoa faz um pouquinho de prática de cada um. Se traz, né? Você tem uma mistura ali, não tem jeito, né? Na minha visão, enquice é enquice, orixá é orixá, vodum é vodum. Se você for iniciado pra enquice, você não vai conseguir transformar aquilo em orixá. Legal. Tá, entendi. Eu, assim, eu sinto uma diferença muito grande. Se eu tô numa casa de Queto, eles falam que Oxalá é equivalente a Lemba. Mas você acha que é diferente? A energia é completamente diferente. Tanto que eu nunca na minha vida virei numa casa de Queto. Uhum. Mas quando eu comecei a frequentar Angola, foi muito automático, foi muito rápido. A terceira vez que eu botei o pé, eu tava na assistência, começou a cantar, eu apaguei. A minha esposa entrou em desespero, que ela não sabia o que estava acontecendo. Tadinha. Oh, meu Deus, isso não aconteceu. Aí eu simplesmente apaguei e as pessoas não conseguiam se comunicar comigo. Elas falavam, eu simplesmente não escutava. É, você não tava lá, né? Eu não tava lá. Deixa o seu recado após o bip, né? E existem palavras específicas no candomblé pra se desvirar uma pessoa. Como eu não era iniciado, eu não conseguia ouvir essas palavras. Teve que esperar passar. Eu tive que esperar ser iniciado pra conseguir ouvir isso. Uhum. Eu não ouvi essa palavra falada no meu ouvido até ser iniciado. É uma palavra que é um interruptor, tipo... É um interruptor. Uma safe word. Que louco! Banana. Pode ser. Pode ser. Eu acho que vai ser tipo aquela cheia de consoante africana, mas tudo bem. Provavelmente. Não precisa falar pra gente a palavra. Não. Nem posso. E a sua esposa, ela frequenta também? Ela só vai pra assistência? Como é que é? Como é que foi isso na sua família? A gente começou na Umbanda. Começamos na casa de Umbanda juntos. Acabamos saindo dessa casa. Procuramos. Não, foi difícil de achar, porque a gente estava acostumado com uma Umbanda muito mais africana. A gente visitou diversas casas. Aí eu acabei, por afinidade, procurando Angola. As cantigas que meu pai de santo cantava eram todas Angola. Então eu fui para essa linha, porque, assim, quando eu escuto música do candomblé Angola, me acelera o coração, me dá uma... Uhum. Dá um negócio. Era para ser, né? Era pra ser. E aí a família embarcou contigo nisso. E eu fui pro Angola, ela não se adaptou no candomblé, ela não gostou muito, e continuou na Umbanda. Uhum. E depois ela acabou se iniciando em Ifá. Ah, a gente isso. Tá... Assim, eu tô na Angola, ela tá no Queto. Mas que legal. Cara, mas que... Ainda bem que tá no mesmo continente, né? Tá no mesmo continente, não tá tudo certo. Não, eu acho que legal a troca de experiências que vocês têm, sim, né? Sim, claro. Que é muito, muito legal. Que só seria possível no Brasil. É, eu ia perguntar, se vocês têm filhos? Dois. Vamos deixar eles escolherem. Não, 50-50. Tem que ir um pra cá. Ah, não, tem que escolher. Sei. Filho não tem que escolher mas nada. Mas ele já tem idade? Sim. Queria os dois fazendo... Um tem 8 meses, outro tem 3 anos. Ah, não, tá bom. Eles estão destruindo mas eles a casa. Destruindo a casa, mas eles acompanham a gente no terreiro, tanto no meu quanto no dela. Porque criança costuma ser muito bem recebida em terreiro, né? Isso sim. É uma coisa que eu acho bem legal. A igreja evangélica fala, não, põe na salinha que é pra ficar lá no canto, né? Tem sempre uma coisa de pra separar... Não fazer barulho. Separar a criança do culto. Cara, em terreiro solta, né? É. Solta o bicho aí é muito, deixa aí. Nossa, meu pai de santo, ele não deixa dar bronca em criança, santo dentro do terreiro. Ele fala que é uma afronta ao santo da criança. Rapaz. É, eu sempre pensei isso. Quando se eu tivesse filho com o Vinícius, a gente ia criar eles no esquema Dark Horse. E depois ele escolhia se ele queria ser DC ou Marvel. Eu porque... acho que são religiões importantes pra você escolher. Sim, exatamente. É. Sueixa. Então, resumão. Assim, candomblé. Chegaram os Congo Angola. Chegaram os Daomeanos, chamados de Jeje, chegaram os Nagôs e os Yorubás. Nagô, Yorubá, Jeje, Daomé, Congo, Angola. Uhum. Devido à distância cronológica, os Congo Angola começaram o culto a caboclo no Brasil. Eles perderam um pouco do que tinha, do contato com a África e começaram a cultuar caboclo. O primeiro culto a caboclo é Angola, não é na Umbanda. Então se tem na Bahia o candomblé de caboclo. É um candomblé sem orixá. O candomblé é basicamente nordeste, um pouco norte, um pouco, já um pouco diferente. Tem diferenças regionais entre os... Tem um candomblé no Pernambuco que é Xangô, da Bahia. Eles têm diferenças entre si, porque veio também... Dentro dos Yorubás tem diferença entre eles. Se ele está em uma região mais próxima do Benin, ele pode ser... Fazer um culto diferente, mais próximo. Entendi. Ao Vodum. A Umbanda chegou em São Paulo muito antes do candomblé. O candomblé, os pais de santo de Umbanda começaram a querer saber um pouquinho mais de orixá. Então eles começaram a se voltar para o candomblé. Ah, eu ouvi falar sobre esse processo. Alguns pais de santo acham isso abominável, alguns acham natural que você queira se aprofundar mais. Alguns agora, com essa possibilidade de se viajar, de se comunicar com a Nigéria, muitos também estão se iniciando em Ifá, para entender o culto orixá. Então é um resgate, no caso. Pode-se dizer que é um resgate. É, o pessoal não gosta muito Complementação. Eu acho que resgate é um uma coisa muito simplista, mas é você querer saber de onde veio. É você Entendi. Querer ir atrás da fonte. E comparar, né? Tem um motivo. Então, é tipo... Comparar é coisa do ser humano. É tipo um resgate. O orixá ficou muito... O orixá ficou muito forte na Umbanda, porque o público em geral começou a orixá na novela, orixá na academia, orixá, orixá, orixá. As pessoas foram mais pro orixá. Mas se você pegar a Umbanda, ela é completamente banto. Entendi. A Umbanda é uma palavra banto que significa cura. O Quimbanda é um sacerdote banto que significa... Quimbanda significa curandeiro. O azeite de dendê é uma coisa banto. A pemba, que se usa na Umbanda, é banto. É. O orixá foi incluído ali por causa do convivência com o candomblé depois, né? Em algum momento a gente vai ter que conversar sobre Quimbanda também, né? É. Que é separado. É. Se a gente misturar é tudo... Não é isso. E esse episódio mesmo não é candomblé. É uma introdução ao candomblé. É. Não, e o problema tipo, é você definir o que é Quimbanda também. Não, eu tô falando... É. Não de a Quimbanda. Tô falando do o Quimbanda, que é o sacerdote angolano. Ou ele pode ser chamado Quimbanda pelos para o Umbundo, ele é Otimbanda. As línguas Umbundo, Quimbundo e Kikongo, elas são diferentes, mas elas têm muita semelhança em diversas palavras. Beleza, antes da gente encerrar então, polêmicas aqui. Para aquela galera que tá chorando sangue aí, que a gente... Pelo cu? Pelo que quiser. Você que tá chorando sangue pelo cu? Gente, vai no proctologista. Tá tão bonito, Kelly. Você me manda um negócio desse, tá bom. Faça isso. Tem um remedinho pra isso. Uma mão, né? É uma mão enfiada. Que é o seguinte, que é essa galera que é um pouco mais intransigente. Porque provavelmente vai ter alguém que vai te escutar e vai falar, poxa, eu pratico, ou meu primo, ou a minha tia, ou não sei o quê, e não é assim... Algum detalhe que você falou é diferente. Pode acontecer, porque é muito, muito vasto, é muito... As vertentes variam. Eu também não tô isento de falar alguma besteira aqui, porque eu sou... Às vezes a gente entende alguma coisa errado. Não tô isento de errar e não tô... Assim, recebo muito bem qualquer crítica, qualquer complementação daquilo que eu falei. Bacana, muito legal. Falou aqui, tá certo. Não, tu quer dizer que primeiro... ele falou aqui é lei. Primeiro que eu quero falar aqui, um beijo pra você, William. Obrigado. Você quer falar o quê, Grola? É lei, né? É regra. É pode escrever lei, o livro, pode escrever o livro da lei. Essa porra aí. Vamos definir o Papa. Primeiro o Papa é o William. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui escutando a gente. Gostaria muito de agradecer aos membros da bancada. Gostaria ainda mais de agradecer a minha eterna paciência com a Lívia nesse episódio. E gostaria de agradecer a você que tá escutando até esse momento, e também, é claro, o nosso convidado, a William. Por favor, salve. William, eu agradeço a oportunidade. Peço desculpa ao meu pai de santo se eu falei alguma besteira, se eu falei demais. Não, queremos mais episódios com você, hein? Eu já estou falando. Se o pai de santo achar muito ruim, chama ele também. Chama ele um dia pra me corrigir, pra me explicar, aprofundar muito mais que eu, porque ele tem uma vivência de candomblé. Sim. Ele nasceu com defeito físico. Ele não andava. Porra. A família dele era católica. Levaram ele pro terreiro a contragosto da família, uma tia dele. Ele foi... passou um período de tempo muito longo sendo tratado. A primeira vez que ele andou na vida foi possuído pela divindade. Ele se recuperou, tinha muita ferida no corpo. Ele se recuperou, ficou com a saúde perfeita. Porque, sabe, no interior da Bahia, numa fazenda em cacau, eles não tinham acesso nenhum a médico. Não tinha nem energia. A medicina que eles tinham acesso... Era a medicina do terreiro. E digo mais, vão voltar a não ter. Não gosto. Ai, que triste. Mas tudo bem, continua. Mas o candomblé tá sempre lá pra ajudar as pessoas. Entendi. Como é que a gente fala? Os ouvintes estão falando também. Volte sempre, foi muito legal. Que legal, feliz. Foi a primeira vez, tava nervoso pra Não se preocupa. Tiramos o cavazinho. Por favor, William, seja sempre bem-vindo pra você voltar. Sempre que você tiver querer, tiver interesse. Opa! Lívia, passa no RH rapidão, só pra testar o negócio. Você passa na enfermaria primeiro? Não. Tomar glicose, não. Né? Você vai ser demitida primeiro, morre depois. Então é isso, gostaria muito de agradecer, porque eu tô me agradecendo muitas pessoas. E aquilo, ósculo no bode e praise the sun pra todos vocês. Vai. Praise the sun. legal. Papa Léguas. Tá ligado a Papa Légba. Você tá dizendo que o Papa Légba é grande. Keller. Uma coisa interessante. Keller, come mais dois. Calma aí, gente. Calma. Babalu tá ligado ao Baluaê. Nossa! É uma coisa linguística interessante. No Brasil, você fala o Baluaê, rei senhor da terra. Se não me engano, Cuba, ali, eles trocaram o Ba rei por Babá pai. Uhum. Babalu é o nome do pai da terra. Essa informação, amiguinho, é pra você falar toda vez que você vê o seu amigo evangélico comendo chiclete. Não, peraí, deixa eu dar um crente grande. As vendas vão cair drasticamente. Deixa eu dar uma música cubana que fala que é Babalu. Uma música muito famosa. Certo, é verdade, tem uma música cubana. É Babalu, é sobre o Balu aí. É um chiclete. Não. É só um chiclete. Eu não sei como isso virou chicletes, mas é um. O Babalu é o. Era alguém que tinha dinheiro e tinha uma empresa e era. Não, deixa eu meter o canete grande, tá ligado? A Babalon também, por isso que é vermelho. Por isso que é vermelho. Referências do cu. Vamos meter um crawler então, deixa eu fazer uma tabela aqui. Já foi respondida a minha pergunta. Porque foi isso que eu ia falar. Essa pergunta, respondeu. Esse episódio, ele tá muito completo. Eu tava ali no chão da cozinha e eu tava lendo. A Lívia bateu o egum ali. Vamos lá. Então, deixou. Resumão. Tem um cara que era... não era o brother que era monge zen. Acho que era um outro amigo sacerdote, Shinto, tá ligado a isso. Ele falava que uma das funções da Muralha da China era pra garantir que as almas chinesas reencarnassem apenas lá. Legal pra caralho, né, mano? Era uma das funções. Não impede o trânsito, que absurdo! E olha só, mais uma polêmica sobre reencarnação aqui. Um sneak peek ou vai pro extra, você que sabe, chefia. Mais uma polêmica. Que o Dalai Lama disse que ele não vai reencarnar na China. Eu achei isso sensacional. Enquanto a China tiver, o Tibete tiver sob domínio chinês. Ele disse que ele só vai reencarnar em outro lugar, então a gente pode ter um Dalai Lama africano. De Osasco. Caralho, mano. Porque também... Porque também a China proibiu a reencarnação, vocês ficaram sabendo disso? Sem autorização do Estado. Sem autorização do Estado. Aí o Dalai... Não, a gente vai explicar essa treta. Pera que tem mais uma aqui ainda, só pra completar. O cara... Existe um cara que reencarna... contra o Dalai Lama, tipo, reencarnar um quando o outro tá morto. Aí, enquanto esse aqui tá vivo, nasce o novo, que reconhece o antigo. Ele alterna. Tipo, eles são dois avatares. Eles ficam. É tipo Highlander. Tipo Highlander. Eles ficam trocando avatares. Eles vão trocando entre eles pra um apontar o outro. Então o Dalai Lama aponta quem é o cara que vai apontar, e o cara que vai apontar aponta quem é o próximo Dalai Lama. O cara que vai apontar tá preso no governo chinês há mais de 20 anos. Ninguém sabe nem se o cara tá vivo. Então, pode ser que esse cara esteja sofrendo lavagem cerebral agora pra apontar alguém que seja a favor do governo chinês pra ser o próximo Dalai Lama. E os lamas apontarem outro Dalai Lama. Então, nós corremos o risco... De ter dois Dalai Lamas. Um apontado pela ordem... E um apontado... O avatar e o anti-avatar, tá ligado? Ainda de cor. Papa e o anti-papa. O papa e o anti-papa. Então, cara, isso vai ser muito louco. Mas deixa... Vamos fazer um episódio só sobre... Vamos fazer um episódio sobre reencarnação. Eu já entreguei metade do que eu vou falar no episódio. Mas tá aí.